Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, todo Jovem Nerd, dancem, macacos, dancem! Meu nome é Nick Harris, o Nice Guy, e eu sempre quis dançar e cantar Twist and Shout que nem o Ferris Bueller. Aqui é o Átila, eu até sei fazer passo de dança, mas não me peça pra sincronizar isso com música. Boa, toca aqui. Aqui é o Afonso Solano, e você já dançou com o demônio sobre a luz do luar? Meu nome é Ednei Internei Souza, e eu também, nas horas vagas, sou monitor de dança. Olha aí, cara, putz, grana. Aqui é o Tucano, e a banda Kaoma marcou a minha adolescência. Aqui é o Guga, e quem nasceu pra Batfleck nunca será Batman. Aqui é o Azaghal, eu jamais imaginaria que tantas pessoas responderiam a um chamado de Nerdcast de dança. Foi gente pra caramba, falando eu quero. Conheço o Tucano há 25 anos, jamais imaginaria isso. Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um, não, para o primeiro Nerdcast sobre dança, rapaz! É a história da dança, o que a dança faz pela gente, o que a gente consegue com a dança, né, seu Guga? É, muita coisa se consegue. Essas técnicas aí. Eu quero ver as técnicas desses caras depois do meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos chamar mais uma semana de vez e canelada no Nerdcast. Azaghal? Diabos é Azaghal. Ai, olha só. Senhora Jovem Nerd, você está aqui. Eu realmente achei que você tinha se confundido. Ah, é o costume, que Azaghal está de licença médica, está resfriado. Eu vou exigir o atestado. Aí a senhora Jovem Nerd está aqui, olha aí que bonito. É o que tem pra hoje. Muito bem, senhora Jovem Nerd, estamos falando do mundo da dança hoje, porque não vamos falar dos nossos queridos amigos da Ubisoft que estão lançando Just Dance 2014! Ah, eu gosto! Just Dance 2014 vem com 45 músicas novas, pra você que já está querendo suar, balançar o esqueleto. Tem a música brasileira Dançando de Ivete Sangalo, olha aí. Olha aí! Como é que é essa música dele? Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Exatamente. Vamos lá, Jovem Nerd, a mão na cabeça. Ai, ai, vocês querem me ver dançando mesmo. A mão na cabeça, a mão na cintura. Bom, outra novidade são os modos World Dance Floor, que permite você jogar online multiplayer, ou seja, você vai dançar pagando mico online com estranhos. Tem um ranking global dos jogadores. E também tem o modo on stage, que é você, o centro das atenções, no papel principal. Você pode até cantar, senhora Jovem Nerd. Nossa senhora. Cante, senhora Jovem Nerd. Vou cantar, papai vai fazer. A franquia Just Dance já vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo todo. Cara, impressionante. Parabéns para a Ubisoft por esse sucesso. Vai sair em todas as plataformas, inclusive na nova geração. Vai ter Xbox One, PlayStation 4 e Wii U. Jogo totalmente em português, quer dizer, os menus, né? Porque as músicas são, né, na língua original, óbvio. Boa, né? Mas tem a versão limitada que vem com DLC gratuito da música Roar. Da Katy Perry. Como é que é essa? Essa eu não sei. Aquela... You're gonna hear me roar. Senhora! Vai procurar teu Just Dance 2014. Jovem Nerd vai fazer. E agora vamos para o universo Star Wars, que eu amo tanto, senhora Jovem Nerd, porque nós temos um produto espetacular aqui da editora Bertrand Brasil, que faz parte do grupo Editorial Records, que é O Caminho Jedi, senhora Jovem Nerd. Cara, é muito maneiro mesmo. Um livro que é como se fosse realmente o manual dos Jedi, né, de como você ser um Jedi. E o legal é que não é só um livro de texto impresso, é um livro todo ilustrado, obviamente, e o maneiro é que a ideia é que esse livro passou na mão de vários Jedi, tipo o Yoda, Obi-Wan, até o Darth Sidious. É, bom, passou na mão do Anakin, do Luke. Muito legal. É muito maneiro. E aí o que acontece? Como passou na mão deles, tem várias anotações no texto. Tem o texto impresso e você tem várias anotações assim, meio que escrito à mão, sabe? E aí como cada Jedi diferente desse tem uma cor. Então você sabe de quem é essa anotação. Tipo, as cores vermelhinhas são do Darth Sidious. E obviamente ele tá zoando todos os ensinamentos Jedi aí. Olha que legal. Trajes e conduta Padawan. Trajes e conduta Padawan. É, você aprender as etiquetas. Olha aqui. Padawans sem cabelo podem mostrar sua classe de outras maneiras. Aí, Azaghal. Excelente. Muito maneiro. O livro introduz também novos personagens, novas criaturas, novas naves. É um mergulho no universo Star Wars. Obviamente, um livro oficial. A edição brasileira não deve... Nada original. Cara, eu tô com o livro aqui na minha mão. Capa dura. As páginas têm um aspecto de velhas. Ela tem um cortezinho meio... Como é que eu posso dizer, né? Uma coisa meio arranhada, né? Como se fosse um livro bem antigo. Um tomo antigo de conhecimento Jedi. Cara, parabéns para a Bertrand Brasil, cara. Por fazer um produto que respeita o original. Este livro que é de... Daniel Wallace, espetacular para fãs como eu, grandes fãs de Star Wars que gostam de mergulhar fundo no universo. Leva essa edição de luxo, que é o primeiro lançamento da série. O segundo, o livro dos Sith, vai ser lançado em fevereiro de 2014. Muito bom, clica aí que tem link do Submarino para você comprar. O Caminho Jedi! Esse Hora de Avenida de hoje é a Black Friday! Canta, por favor. O quê? Que... A musiquinha. Que música? Da Rebeca. Da Rebeca? Que porra é essa? Feira. It's Friday! Ah, it's Friday, Friday! Nossa Senhora! Ai, cara, por que eu fui lembrar disso? Fun, cara... Ok, desculpe, nerd, vocês agora estão com isso. Vocês tinham esquecido que nem eu e agora a gente teve que lembrar. Puta merda. Mas hoje é Black Friday, vocês sabem muito bem, começou nos Estados Unidos. Essa loucura de descontos no mercado varejo para você enlouquecer, fazer fila nas lojas e tal. E agora o Brasil está adotando aos poucos. O mercado está se educando do que realmente é Black Friday, porque assim como eu, todo mundo está de saco cheio desse o dobro do preço pela metade. Ah, muita gente faz, que é um absurdo que a gente... Olha só, um disclaimer. A gente está anunciando aqui um parceiro que está na Black Friday, que é a loja Kanui. Mas você sempre, sempre fique atento aos preços da Black Friday para ver se são descontos de verdade de Black Friday. Porque se o cara vai entrar na Black Friday, tem que entrar para valer. Ah, joelho, não é que entrar desconto de R$1 ou então dobrar o preço antes da Black Friday para depois diminuir. Não, tem que fazer desconto de verdade e a galera da Kanui está comprometida. Se você vê alguma coisa esquisita, você manda um e-mail para os caras que eles estão comprometidos com a Black Friday. Mas, pra quem não conhece, a Kanui, que está na Black Friday, como eu acabei de falar 30 mil vezes, é uma loja de produtos esportivos, senhora Jovem Nerd. Roupas casuais. Você quer comprar um tênis, camisa de rock and roll, shape de skate, mochila pra notebook, canivete. Além dos tênis da Adidas, Puma, Nike, que eles estão anunciando com até 50% de desconto, é a Black Friday. Se você está procurando estes produtos para o seu Natal, aproveita hoje, porque só vale na sexta-feira da Black Friday, não vale para nenhum outro dia. Se você estiver escutando esse Nerdcast um outro dia, que não seja o dia 29 de novembro, não vale. O dia 29 de novembro de 2013 é a Black Friday aqui no Brasil. E olha, tem mais em cima das ofertas da Black Friday. Se você for lá e colocar o código JOVNERD10, tem um link aí no post que também tem o código, você ganha 10% de desconto em cima das ofertas do Black Friday, ou seja, um 10% de desconto acumulativo. Então, se você está ouvindo em tempo, vá lá na canoe.com.br, que eles são só loja virtual. Você não vai achar na rua. Então, canoe.com.br, Black Friday para os seus produtos esportivos, shape de skate, tênis, etc. Tá muito bom. Fun. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast sobre Battlefield, você pode pular diretamente para... 23 minutos e quer dançar. O Tigrão vai te ensinar. Vamos lá, senhora de Alvinete. Muitos e-mails. Lembrando, nerds, que vocês ainda não assinaram, a Amazing Pixel lançou recentemente um novo canal, o canal de animação Toróis de Violo! Muito bom! Cara, que sucesso! Obrigado a todos os assinantes que já fizeram sucesso. O primeiro vídeo já deu em uma semana, deu 100 mil views. Que muito olha, orgulhoso disso. Primeiro vídeo. Então o segundo vídeo já está no ar. Se você ainda não viu, tem link aí no post. Assina o canal que toda terça-feira às 11 horas você vai ver esse trabalho incrível incrível do Estúdio Pix, cara. Os caras são espetaculares de animação. Esse trabalho incrível de Guilherme Briggs com as suas mil vozes, cara. Obrigado também a Fran Briggs, que também teve participação especial na dublagem feminina desse último episódio, cara. Muito bom, cara. Eu e a Zagal estamos muito felizes. O Guga Mafra também, que é também do Pix, claro. Estamos muito orgulhosos de Toró de Violo e produzindo toda semana junto com a galera do Estúdio Pix. Assina o canal, seu nerd! Vamos lá, muitos e-mails, encontros do SkyNet rolando Brasil afora. Pulp Fiction Dinner com a picanha invertida do Pedro Lima manda na cozinha dos nerds. Além de Hamilton Júnior e Gustavo Barreto Passos, que doaram sangue essa semana e compartilharam suas fotos lá no Nerds e Cacete de Agulha. Muito obrigado por salvar vidas! E as artes dos fãs, senhora Jovem Nerd? O que temos? Temos aqui o Azaghal babando. Babando. É o lendário Purai Kimota, que ele fez aí o pavê de copo. Que ilustração maneiríssima, cara. Tá muito perfeita. Cara, muito... Ai, que nojo, ele tá babando. Eu tô nojinha. Fora isso, temos também as charges de Jânio Garcia sobre os Nerdcasts. Muito obrigado, continua muito bom. Temos também o Jovem Nerd, o logo do Jovem Nerd impresso em 3D lá em Israel pelo Vinícius Caravante. Muito obrigado, cara. Ficou muito maneiro. Ficou bem maneiro. E a arte do cosplay do Tucano da Passarinho, parte 7, ao mestre com carinho, por Leandro Marques de Almeida, como sempre, mandando muito bem no Photoshop, valeu, galera! Felipe Martins, 22 anos, estudante de administração, Sobral, Ceará. Olá, nerds, vem por meio deste e-mail mostrar a minha indignação com a difamação do maior jogo de guerra barra combate já inventado começou, não pode no falar. Mundo. Não pode falar. Desde o começo do Nerdcast, seu jovem nerd, não poupou com críticas ao nosso querido Counter-Strike. Não se pode falar de rock and roll. Não se pode falar de rock and roll e videogame. Eu nunca critiquei o Counter-Strike. Eu falei que eu era péssimo no Counter-Strike e eu não gostava do Counter-Strike. Bom, ele falou aqui, ó. Falou que achava o jogo ruim por ter que esperar o time morrer pra renascer. Mas mal sabe ele que isso é um filtro para formar os nerds que jogam. Veja bem, se toda vez que você morre renascer na mesma hora, perde o medo da morte durante o jogo, fazendo você influenciar essa nova geração criada. Criada ovo maltino. Desculpa, a serem losers e achar que tudo é fácil. Ah, é verdade. Eu sei, não, olha porque só. Porque no sei. no meu tempo. Ele cria o medo de você morrer, você tem que ter pois cuidado. É, mas eu nunca critiquei o Counter-Strike por isso. Eu falei que eu não gostava porque era tão ruim que eu ficava só assistindo. Por fim, adoro Battlefield, assim como muitos, mas seu Jovem Nerd deveria aprender a imparcialidade com o Azaghal. Imparcialidade com o Azaghal? E respeitar o fodão do Zé. FPS. O que é? O que é FPS? É First Person Shooter. First Todo person jogo shooter. Que você tem aquela arminha que você segura, tá na visão do atirador, do, entendeu? Entendi. É o FPS. Olha só, eu respeito o Counter-Strike, cara. Respeito, só que eu sou muito ruim. E eu não gostava disso. Não é culpa do Counter-Strike, culpa é minha. É, mas você vê. Não existia save game na minha geração, tá bom? Quando eu jogava Alex Kidd, eu tinha que jogar até o final, meu filho. Tem razão. Tá tudo muito fácil hoje em dia. Felipe Todeschini, 22 anos, publicitário e roteirista, Brasília. Olá, nerds. Muito bacana o Nerdcast 390. Battlefield 3 foi realmente um divisor de águas. Eu não gostava muito de FPS, agora eu sei o que é, e nem jogava muito online, mas depois de BF3, tudo isso mudou. Aí, a geração que conheceu no BF3, que a gente comentou. Quando meu primo nos mostrou o jogo, o impacto foi tão grande que convenceu o irmão dele a comprar um PS3 apenas para jogar Battlefield 3 online. Olha aí. Apesar do single player ser fraco, o BF3 foi o melhor multiplayer que já joguei. Muito bom. Assim como você, Jovem Nerd, nunca fui um mestre do shooter. Não é isso? Shooter. Uhum. E um dos grandes diferenciais do BF3 é que o seu maior poder não é sua habilidade com controle, mas sim a sua capacidade de bolar estratégias com a sua equipe. Muito bom. Os veículos, os modos de jogo e a destruição de cenários compõem uma experiência inigualável e coloca seu maior concorrente, Call of Duty, em maus lençóis. Olha aí, agora vem meio da galera do Call of Duty. Pronto, começou. Pois se eles implementarem qualquer um desses diferenciais, todos vão dizer que foi cópia de Battlefield. Falando nisso, no BF3 você possui um Call of Duty e um DLC. O que que é um DLC? DLC é o Downloadable Content. Ah, gente, vocês são um saco, hein? Tem que ter um dicionário. Dicionário de gamer. Chamado Close Quarters. Onde não existem carros e felicidade. Excelente descrição. Pô, eu não tô entendendo nada. Outra coisa que é bacana no BF3 é a possibilidade de pegar as chapas de identificação. Ah, o dog tag. Dog tag. Isso eu sei o que é. Uh-huh. Dos inimigos. Mas não sei que espírito de porco maldito faria isso numa situação real. Não. Já que ela serve pra registrar informações pra tratamento médico ou até mesmo pra identificar o corpo dos mortos. É claro que não serve, né, gente? É só uma coisinha de jogo. Gente, é um jogo. Sobre os nomes, o meu ID é Palmito da Colina. Palmito da Colina. Meu objetivo era deixar o inimigo puto com eles vendo um cara com um nome tão besta matando eles. E eu achei que estava abalando o mundo de BF3, pelo menos até o jogador Rola Gulosa... terminar como MVP em Goal of... Peraí, gente, peraí. É, não, ok, ok. Go for all, man, ok. É, eles entenderam, isso que é interessante. Tá, última coisa, o que é MVP? Boa pergunta. Ai! Toma! Eu tô lembrando agora. Toma, Jovem Nerd! Hidley Cardoso Sattler, 29 anos, barra de São Francisco, Espírito Santo. Trabalho em um programa social chamado Programa Integração AABB Comunidade, onde atendemos 300 crianças e adolescentes, e lá elas participam de atividades e oficinas nas áreas de música, artes, esportes e complementação escolar. Todo ano, em meados de outubro e novembro, começam os ensaios para a cantata de Natal, como em qualquer escola ou instituição. E os planejamentos para fechar o ano com uma festa de confraternização das crianças e suas famílias. Até então, não teria nada de novidade. Até que algo me chamou a atenção. Para a escolha das refeições que serão servidas no dia da festa, de entrada será servido o jantar como em todas as festas. Bom, ele fala aqui que ele achou uma coisa peculiar no menu... que seria um mousse de maracujá de sobremesa, mas depois eles viram que ia sair muito caro, pois vai ter uma média assim mais de 800 convidados, sendo que 300 são crianças e adolescentes. Foi então que a coordenadora Anir Brito teve a ideia de fazer uma sobremesa mais em conta. Quando ela trouxe a receita pra eles experimentar, adivinha o que que era? O famoso pavê de copo! Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus! Minha cabeça explodiu na hora e todos votaram pra essa ser a sobremesa servida no dia da festa. Olha aí, Azaghal, unanimidade. Pois estava uma delícia. Olha aí, cara. Uma papa gostosa. Então, agora imagina uma festa pra mais de 800 pessoas. Ou seja, serão feitos mais de 1000 pavês de copo. Azaghal, o que você tá fazendo com o mundo? O que você está fazendo com o mundo? Ele mandou aqui um link que tem a foto da a criançada lá e ele mostrando. Que nojo esse pavê de copo. Eles têm 40 pavês. 1000 dessa porcaria. Mas olha... Se eu fosse criança, eu ia preferir... Ah, criança... Pavê de copo do que o mousse de maracujá, que é claro, muito ácido. Você gosta de se lambuzar toda, cara. É, criança gosta de papa e diversão. Tiago Neves, 21 anos, assistente contábil, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Caros nerds, estava eu ouvindo o Nerdcast 318 e assustadoramente ouvi um comentário do Azaghal que com certeza abalará muitos nos dias de hoje. Por favor, peço para que escutem a partir dos 5 minutos e 20 segundos até os 5 minutos e 47 segundos e vejam que, embora a longo prazo, o Azaghal também erra. Tá bom, as pessoas não precisam ir lá buscar. O Léo pode tocar o trecho aqui. Tanta gente aí que não tem talento. É. Até o próprio Ben Affleck, por exemplo. Ele não tem talento. Ele fez... Não, ele fez o Demolidor. Eu diria que ele tem talento, mas ele é só um cara chato. Não, ele não tem talento. Ah. Tem talento pra escrever roteiro. O cara fez Demolidor, fez merda, cagou o personagem, mas ele viu que fez merda e parou. Não, ué, parou o quê? De fazer Demolidor? Parou. E não faz mais filme mais de herói. Olha aí, Azaghal acreditou em Ben Affleck. Tomo. Ele não tá aqui pra se defender, mas ele ia dizer que ele não estava errado, e sim que ele foi enganado, traído por dizer que o Ben Affleck não faria mais. Ele confiou no Ben Affleck em dizer que ele não faria mais o super-herói. Foi ultrajado. E aí o Ben Affleck, ele diria que o Ben Affleck traiu a confiança dele. Olha só que bom, Azaghal não tá aqui. Victor Rogério, 21 anos, técnico bancário, graduando em Sistemas de Informação Belém, Pará. Olá, nerds! Venho através desse informar que Azaghal, o monarca do pavê de copo, mais uma vez estava com a razão. Ai, meu Deus, o que que é? No Nerdcast 356, consultas, exames e check-ups, e na sessão de e-mails do Nerdcast seguinte, o Azaghal foi amplamente criticado por ainda ter esperanças de não ser obrigado convidado a participar da prática medieval chamada exame de próstata. É, vocês homens são muito frescos. Um exame de toque. Frescos. Pois então, essa semana saiu a notícia que os exames de próstata agora podem ser feitos a partir dos 50 anos de idade. Mas você não está livre dele, caro Azaghal. Sim, caros nerds. O exame de próstata teve a idade mínima aumentada e ainda não é o resultado que almejamos, que o resultado que o Azaghal quer é fazer o exame de próstata soprando no orelhão. No orelhão? Exatamente. Mas não há como negar que muitos ainda podem comemorar a sobrevida que ganharam. Caraca, vocês são muito frescos, homens. Acrescento ainda que estou sem palavras, pois eu mesmo já tinha ouvido muito falar sobre o exame e sei que me disseram que era impossível ele ser substituído ou que a idade fosse alterada. Mas, como podemos perceber, a tecnologia evolui e a idade mínima para o teste está cada vez maior. Para terminar, devo dizer que cheguei à conclusão que o universo provavelmente se molda à vontade do Azaghal, mostrando que ele é verdadeiramente o senhor do universo. Que exagero. Vocês são muito exagero. Frente. Além do ginecologista, a mulher tem que passar por mamografia, entendeu? Botar o peito numa chapa. Mamografia é... Você imagina o seu saco numa chapa. Apertando o seu saco numa chapa. Não, vocês, porra. Entendeu? Ué, mas não é por isso que as mulheres têm que achar, ah, oba, tá chegando meu exame de mamografia. Mas a mulher não faz esse drama. Esse drama. É um drama. Ser violado. Parece um... Porra! André Francisco de Albuquerque, 23 anos, economista, Parnaíba, Piauí. Olá, amigos. Venho por meio deste apresentar algo um tanto quanto interessante que me ocorreu. As pessoas começaram os e-mails com venho por meio deste. Você sabe que a gente não deve usar venho por meio deste, né? Não é? Você não lembra das aulas de português? Gente, não usem venho por meio desta carta, venho por meio deste e-mail. Porque, ok, você já sabe que você está usando a carta ou e-mail para comunicar alguma coisa. Você não precisa dizer que você vem por este e-mail para comunicar, entendeu? São coisinhas que não pode usar, tipo a nível D também. A nível D e tal, a nível D. Por meio deste é uma coisa feia que não se deve, pelo menos os professores ensinam isso. É uma coisa feia, viu? E você não deve usar. Hashtag Jovem Nerd fica a dica aí. Estava olhando a cotação das ações da Hering, papel que a Azaghal tinha indicado no Nerdcast 160, Nerd Rico, Nerd Pobre 2. Uhum. No dia 6 de maio de 2009, data aproximada do lançamento do podcast, a cotação das ações da empresa estavam em R$3,06. Isso, eu lembro. Atualmente, no dia 19 de novembro de 2013, a ação está em R$31,60. Um aumento de mais de 1000%. Sem considerarmos a distribuição de dividendos que a companhia sempre costuma fazer. Ai, meu Deus. A empresa, neste período, não fez nenhum agrupamento de ações nem nada para gerar este aumento. Foi apenas consequência da melhoria e reformulação da estratégia de negócio da própria empresa, que nesse meio tempo passou de um lucro anual de 137 milhões para 317 milhões. Meu Deus. E um aumento de patrimônio de 369 milhões para 867 milhões. Meu Deus! Com equilíbrio de caixa e dívida quase zerada. Meu Deus! Para efeito de cálculo, quem investiu R$1.000 em ações da Hering naquela data, hoje estaria com 10 mil no bolso. Apenas com o aumento de valor das ações da companhia, considerando um dos maiores aumentos de valor das ações nos últimos anos. Portanto, da próxima... Ah, começou essa lambeção de bunda do Azaghal. Ah, meu Deus. Da próxima vez que essa galera der uma dica de ação pra investir, invistam. Ai, cara, ainda bem que o Azaghal não tá aqui hoje, cara. A lambeção. Porque ele ia ficar insuportável. É, mas ele não tá milionário. O Azaghal não ficou milionário. Ele vendeu muito antes essa ação. Faço o que eu digo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu posso fazer um pequeno desabafo em relação ao Ben Affleck sendo Batman? Ah, eu sei, as pessoas estão pedindo. Fala, como é que o Guga participou da Nerdcast e não fala do Ben Affleck? Então, você está devendo, então, por favor. Pelo amor de Deus. As pessoas no meu trabalho não conseguem, não aguentam mais eu falar sobre isso, tá? Porque eu precisei desabafar durante dias. Porque, assim, quando eu escutei a notícia, eu achei que fosse trollagem. Eu falei, cara, não é possível. Eles não vão fazer isso comigo. Cara, eles fizeram, cara. Cara, eu fiquei revoltado, mas revoltado num nível máximo, entendeu? Uhum. Você não gostou não, Guga? Cara, eu odiei. Sério? Eu também... Imagina, né? O Tucano não tá entendendo a pilha do Tucano. Não, vai se fuder. Olha só, cara. O Batman, ele vence na intimidação. quem o Ben Affleck intimida, cara? Nenhuma criança de 3 anos tem medo dele, cara. Você pode botar ele a maquiagem que ele quiser. Aquele, a maquiagem mais assustadora, na minha opinião, de Hollywood é aquele Diabo da Lenda. Aquele filme do Ridley Scott com Tom Cruise. O escuridão. Cara, escuridão. Você coloca o Ben Affleck maquiado de escuridão, ele não vai te dar medo, meu irmão. Aquele cara é um merda, rapaz. Puta que pariu. O Batman já foi o Michael Keaton, cara. Porra, o Batman, sem sacanagem, ele vai ligar pro Gordon. O Gordon vai falar assim, porra, eu tô aqui trabalhando, tu vem falar com voz fina, meu irmão? Porra, eu acho engraçado que muita gente fala assim, ah, quando o Heath Ledger foi escalado pra Coringa, todo mundo reclamou. Mas o Heath Ledger não tem 20 anos de carreira. E nem vai ter, né, cara? Isso é maldade. Vamos falar de dança agora. Os historiadores especialistas em danças. Mas, cara, tem um negócio de você pensar, o corpo reage mesmo por reflexo a som, né? Então. Você se assusta, você se move, você ouve o ritmo, você mexe no ritmo da música. Ninguém nunca chegou pra você e falou assim, você tem que dançar. Uma criança nasce, ela começa a ouvir uma música, ela começa a se chacoalhar. Por que? É verdade, é verdade. É tipo máscara, o máscara. É instintivo. Por que a gente quer mexer o corpo ao ritmo da música? Boogie woogie. O Átila tá querendo falar, eu tô sentindo, porque eu ia jogar pro Átila depois e perguntar pra ele por que que bicho não dança. Mas o Átila deve ter uma explicação. Bicho dança. Ué, porra, bicho dança, cara. Não dança, não. Macaco dança. Cisne dança. Cisne dança que eu já vi. Não, eu queria dar um olhar de biólogo pra isso. Tem que ter algum valor, cara. Mesmo que seja assim, algum valor, não necessariamente na dança, mas alguma coisa que faz a gente ter uma propensão a dançar, porque é uma coisa que apareceu independentemente em várias culturas. Dança e música é como escrita, sabe? 5, 10, 20 povos ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, que nunca tiveram contato antes, desenvolvem a mesma coisa, sabe? Alienígenas, então, porra, tá resolvido. Sucalos. Sucalos, é. Eram alienígenas e eles vinham num disco voador, né? Excelente. É, mas tem alguma coisa aí no nosso jeito, no nosso comportamento, que a gente gosta de música e gosta de mexer de acordo com a música, porque dança apareceu várias vezes independentes, assim. Acho que a primeira coisa é o negócio da dança do acasalamento, né? Tipo, você não tem um negócio desse de a técnica do Guga aí também começa. Pra mim só existe isso, cara. O homem só dança que é pra atrair mulher. Eu não vejo outra, acho, né? Outra opção. Você já viu algum homem falar assim, ah, hoje eu vou sair só pra dançar. Já alguém que eu já ouvi? Pô, cara, eu não estava. Quando eu estava namorando, eu saía às vezes só pra dançar. Pra... Não, mas peraí, você não é pra agradar a sua mulher. Coincidência, não, cara. Você começou a namorar, você parou. Você estava lá. Não, aí eu saio pra dançar com a namorada, né? Aí eu tô pegando ela, indo e voltando, né? Você não sai pra dançar. Você não para assim no meio da tarde e fala assim. Vontade de dançar hoje, porra. ou a sua namorada falava assim, ah, hoje eu não tô afim, ah, mas eu vou então mesmo assim. Que hoje eu quero muito dançar. Eu fui sozinho muito tempo e eu já fui namorando e dançar e a namorada não. Olha aí. É, mas aí você foi dançar mambo no horizontal, é diferente. Não, pô, fui dançar normal. A dança, ela libera adrenalina, cara. É como fazer exercício. Depois você começa a praticar muito, você fica meio viciado. Você tem vontade de dançar com frequência. Mas olha só, mas a dança, tudo bem, você foi lá, mas não tinha só a dança, tinha cerveja, tinha os seus amigos. Sim, exato. É, não é só a dança, né? Não é só a dança, mas eu podia beber em qualquer lugar, né? Porque eu fui num lugar que tinha música. Onde fica mais difícil conversar, né? Porque tem música ao vivo, né? Caralho, eu odeio lugar que tem música ao vivo, cara. Odeio. Sabe por quê? Porque você é nerd. Então, por que tu vai num lugar que tem a mesinha pra você sentar e conversar com seus amigos? Aí a porra do artista, ele quer ser ouvido. Então ele toca alto pra caralho, aquela merda. E você não consegue conversar com seus amigos. E você tem que parar pra ficar olhando pro cara do violão, entendeu? Aí você fala assim, não tem onde dançar, porque não tem pista, é tudo mesa. E você não consegue conversar, não consegue dançar, não consegue fazer porra nenhuma por causa do cara que tá lá tocando essa merda. Se tivesse pista, o Jovem Nerd ia dançar mesmo, né? Se fosse o Michael Bublé, ele não tava reclamando. O Michael Bublé que vai no Jovem show, Nerd, rapaz. Foi casado, a verdade é essa. Se tu tivesse solteiro, você ia dançar, meu irmão. Ia dançar axé, ia dançar funk, sertanejo. Agora, é inegável que dança é um mega atrativo pra um cara pegar mulher. Isso aí é inegável. Não, mas só quando o cara manda bem. O cara manda mal. Claro que não. Não. Ele acha que só o João Travolta pega a mulher. Cara, só a ousadia, cara. Só a ousadia já conta alguns pontos já. Também acho, cara. Não precisa, é só não pisar no pé da menina que tá tudo certo. Will Smith ensinou no Hit como que o homem tem que dançar. Vocês que viram esse filme, é botar a mãozinha aqui na frente do peito. Um passinho pro lado, um passinho pro outro. Só isso aqui. Ele fala, fica aqui, ó. Fica aqui só e pronto. E a mulher se solta. E daí que vem a expressão do Jimi Hendrix, né? Que a dança é a expressão vertical de um desejo horizontal. Será que é verdade, então? Sensacional, cara. Mas, ó, mas o fato é esse, que tirando Ednei, os homens todos vão dançar com um único intuito, conquistar. Cara, aí que tá. Quando você vai no lugar que as pessoas dançam, tem outras pessoas que também dançam por diversão. Agora, uma coisa não exclui a outra. Uma vez que você dança por diversão, você não deixa de aproveitar aquilo por outras coisas. Você vai num lugar pra beber, aí tem uma mina dando mole, você vai e pega a mina, mas você foi pra beber. O que eu tô dizendo é que não existe essa de fazer somente pra pegar. Mas se você faz somente pra pegar, cara, você não consegue se desenvolver como um bom dançarino. E qual é o problema? Não entendi ainda. Talvez se desenvolva como um bom pegador, né? Cara, o bom pegador, o cara tem que ter alguma arte que ele desenvolveu, e quando ele desenvolveu isso, não foi só pra pegar a mulher. É a arte do papo. O Jovem Nerd falou que só quem dança bem que pega a mulher. Só o John Travolta. Tony Maneiro. Se você vai num lugar que tem muita gente dançando, obviamente há uma certa competição ali. Agora, num lugar fora, entendeu? Você dance convida, off, vamos, é isso? É, vamos pera, sair, fica... vamos dançar. Aí eu falo assim, pô, o cara tá me chamando pra dançar. É uma forma diferente de convidar que já chama mais atenção. Mesmo que você não dance muito bem, esse tipo de introdução já vai te gerar mais oportunidade. Mas então, deixa eu perguntar então para a banca. E não estou sendo machista, estou sendo naturalista. Quando o cara chega e fala, começa uma frase, eu não sou ou não estou sendo... É, já tá. Ele já está. Exatamente. É o famoso, tem até um amigo ou um primo que faz isso. É que tem a patrulha dos feminazes, né? Que é na... Olha qualquer aí. Coisa que você fale, o cara já interpreta você errado. Já é aqui, algo. Com... Só que o diga, você, né? Você é exato. E aí temos aqui o biólogo, porque eu assim como... Tal qual Átila, eu gosto de associar o comportamento humano ao comportamento animal, na minha opinião, que somos. Então acho que a gente tá sempre tentando se distanciar de uma coisa que a gente deveria entender melhor se a gente se igualasse. Então eu sempre li os estudos relativos à dança, dizendo que sim, existe essa ligação já estereotipada da dança, do acasalamento, etc., principalmente dentro de uma boate, de que ali a fêmea estaria avaliando o macho através da dança como um possível parceiro sexual, porque você ali está reproduzindo a movimentação e você está de certa maneira executando uma ação relativa à saúde. A pessoa que não tem tanta saúde não vai aguentar fazer todos aqueles, entendeu? É uma coisa muito física. Tá vendo que a cinturinha mexe bem, né? Na verdade é o seguinte, não é que você dança pra pegar mulher. Homem, meu amigo, quando tá sozinho, faz qualquer coisa pra pegar mulher. Durante uns 2 anos em que o forró universitário foi o auge, como hoje é o sertanejo, né? E eu era solteiro, eu ia pro forró. Só que eu sou completamente zero à esquerda pra dançar qualquer tipo de coisa. Talvez eu me arrisque um pouco no break. Mas aí a minha pegada era essa. Eu chegava pra aquela garota que tava sozinha e falava que eu sempre quis aprender a dançar forró, mas ninguém nunca me ensinou. E ela ficava tentando me ensinar, entendeu? Aí, olha o cara. É uma ótima abordagem, cara. Esse cara é um orgulho. Puta que pariu, cara. Esse é malandro, viu? Não precisa saber dançar. E tá aí um ótimo exemplo, cara. Super polis, hein? Começo desse ano, eu perdi 5 quilos, cara, apenas com jogos de dança, cara. Sério? E videogame? Videogame. Olha o cara! Excelente! Acordava, ligava o videogame, dançava lá meia hora, uma hora. Olha aí o cara, muito bom! Tomava banho e ia pro patente. Que excelente! É um bom exercício, é divertido, né? Então é um bom exercício. Você recomenda? Recomendo, ainda você aprende uns movimentos, uns passos, e a galera, cara, que vai embalada não conhece videogame, né? Você faz os passos. Caralho, você está. Você faz. Excelente estratégia, Ednei! Puta que pariu, agora os nerds vão mandar bem. Caralho, Ednei. Não, e aí você já pode combinar o chaveco do Tucano com o chaveco do Dinei, pegar a menina embaixo do prédio e falar, olha, eu tenho um jogo de dança lá em cima, mas eu não sei dançar, você pode me ensinar? Ah, caraca, excelente. Mas se falar que você tem um jogo de dança em casa, também é um chaveco. Não é muito legal, não é muito legal. Não, as mulheres gostam, acho mais barato. Não, mas você tem que dizer que você só tem aquele jogo pra você levar suas amigas, assim, os amigos, que você não usa. Não pode dizer. Não, por quê? Você não vai querer... Ah, que a mulher vai ter preconceito? Você joga videogame? Que não, cara. Lógico que não, cara. Se tiver, ela não te merece. Eu tô dizendo que... Que cabeça desse jeito, hein? Vamos lá, eu não tô falando de uma situação hipotética, eu tô falando que eu já usei e já funcionou. Olha aí, não tem, olha não aí. Tem preconceito. Preconceito tá na sua cabeça, cara. Você tá deixando de pegar a mulher por ser preconceituoso. Olha. Eu tô dizendo que talvez funcione, tô dizendo que funcionou. Olha aí, cara. Mas tu falou o quê? Tu falou, vamos lá em casa, vamos lá em casa dançar no videogame, pelados, é isso? Pelados, não. Que errar o passo, tira uma peça de roupa. Aí já melhorou. Já melhorou. Boa, tá. Eu não sei dançar. Eu não sei os movimentos e eu não tenho ritmo. Mas o videogame, ele te ensina na hora. E você não tem que ter vergonha que você tá com um cara te ensinando a dançar. Essa é a proposta do videogame. Então, quando tu começa a mandar bem, dançando igual no videogame, caralho, é excelente, cara. É um excelente suporte aí pros solteiros, cara. Pra quem não sabe dançar, pro nerd que não sabe dançar, ele tem um apoio, ele tem uma ajuda, que não é vergonha ter. Se você vai na balada, você vai com um personal dancing coach, um negócio assim, aí você fica imitando o cara, aí não fica bem, mas se você tá vendo um videogame, a proposta é essa, e caraca, é muito bom. Pois é, você tem jogos de dança, você tem toda uma quantidade de informações que não existia antes, você tem tipo finais de dança, assim, os caras fazendo maluquices, lindy hop, jogando mulher em cima, jogando mulher pra longe, hell's a popping, que é uma parada muito doida, assim, e você vai no YouTube, fica fazendo isso, cara, o teu parceiro, você consegue... Nossa, estamos num limite inimaginável. Você bota lá YouTube, dança exótica para night. E aí você fica playlist. É o Patrick Dempsey que faz uma parada dessa, ele acha que é uma dança super moderna, e é uma dança tribal, a dança do tamanduá, do namorada de aluguel. Ele sim. Não vale ficar dançando, que nem um maluco. Caramba, maluco. Não, e até hoje, nas baladas do mundo inteiro, o pessoal repete o ritual de acasalamento do tamanduá africano. Gente. Essa deve ser a cena de dança mais popular do mundo. Um estilo de dança que eu sei dançar é o do Tunaktun. Sabe qual é? Tunaktun? Que é, mesmo? É um turco que tem que dar Tunaktun. Isso! Que é o indiano lá? É, porque tem essas danças regionais também, né? Tem a dança russa, que é aquela maluca que fica de braço cruzado escutando. Tem aquela dança italiana também, da tarantela, né? É muito doido isso. Tem o haka, maluco. Haka é uma dança de guerra. Essa russa é muito louca, velho. Eu queria saber fazer, mas... Mas o cara tava... Voltando naquele papo lá de... Tem que tomar muita vodka essa dança russa. É, essa dança russa, a força que o cara tem que ter na perna pra ficar agachando e subindo, às vezes com uma perna só, o cara tem que ser muito forte. O cara tem que ser russo. O cara tem que ser russo. Melhor dança russa. Você é a mamushka, rapaz. Mamushka. Cara, olha só, eu vou dar uma dica. Aprende um haka, maluco. O haka... É, vai ser o sucesso da balada. É foda pra caralho. Os caras que souberem fazer o haka vão conquistar corações, cara. É sério. Mas tem que saber, os quatro tem que saber fazer. Especialista agora, né? Não. Olha só, eu vou lançar o desafio aqui. Olha, jovem, né? Pega os teus amigos, aí aprende o haka. A gente... Pô, tem na internet pra cacete, um monte de haka. Você pode pegar as letras e tal. Tem o haka que a gente mostrou na Nerdtour na Nova Zelândia. Faz um haka, cara, que a mulherada vai ficar maluca. Tu vai ver. Cara. E depois me diz aqui o resultado. O cara tá duvidando. Olha aí. Que absurdo. Filma. Tem que filmar. O cara tá rindo da minha cara. Vai. Vai no meu. O cara tá duvidando, rapaz. Vai numa escola de dança, fala que você tá querendo fazer aula e vê uma aula. Mas se você vê uma aula, na verdade, você não tá querendo ver o ritmo, o professor, nem porra nenhuma. Vê como é que é. Assim, todo lugar de dança tem mais mulher do que homem. Não. Aí você vai ver uma aula, é pra você não. Ver se tem. Não. Deixa eu pegar. Gata na aula, cara. Esse pô, tem gata na aula, mulher, exatamente. Tá correndo, exatamente. Presta atenção. Se só tiver mulher feia, você fala, ah, vou ver depois e tal. Aí nessa que você fala, vou dar uma olhadinha, tem gata? Você fala, pô, vou matricular. Olha só, presta atenção. O Tucano tá rindo é o seguinte, todo mundo sabe dançarzinho, todo mundo sabe fazer passinho. Passinho do Nauru, lembra do passinho do Nauru? Quem teve aquele sapato Nauru, tinha o passinho do Nauru. Aí todo mundo sabe fazer... Caraca, sapato, só o Jovem Nerd teve essa porra. Década de 90 aí, foi mole. Ah, eu nunca tive Nauru. Tá pelo bom. Amor de Deus. Então, aí o que acontece? Todo mundo sabe ou fazer a dancinha normal ou fazer um passinho, pezinho pro lado, pezinho pro outro. Will Smith. Ninguém sabe fazer o haka. Nossa. Você vai ser o único. Você e seus amigos, óbvio, que o Raka sozinho. Jovenete, posso interromper um segundo? Ninguém sabe fazer. Eu consigo botar a língua no meu nariz. Não. Por que você é uma mulher? Não é a mesma coisa, cara. Então tu vendeu errado, cara. Eu vou voltar naquele campo que eu falei. A gente tava falando de hipótese de realidade. O Raka, eu até concordo que é uma boa hipótese. Não é, cara. Nunca vi ninguém fazer isso e pegar a mulher, porra. Vai pegar. Então eu vou complementar aqui. Esse desafio do Jovem Nerd, pra mim, é... Então, eu vou complementar. Eu vou aumentar o nível do desafio. E vou botar você no meio. Você que tá aí botando... Não, eu não danço. Não, mas você sabe dançar o rap. Nem quero pegar ninguém. Você sabe dançar o rap. Então é o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Na Campus Party de 2014, tu faz um haka massivo com a galera e vamos ver quem vai se dar bem na Campus Party. Porque se pegar a mulher na Campus Party, meu amigo, é porque funciona. Ninguém tá se pegando na Campus Party. Cara, pode pegar mulher na Campus Party só com o poder do Jedi. Ou com o haka do Jovem Nerd. Olha, na verdade, basta você ter gravado alguns nerdcasts que já é fácil pegar a mulher na Campus Party. Polêmica! Falando nesse assunto de dança e pegação, tá todo mundo contando muita história e tal, mas o Guga, ele é o especialista nessa parada, porque o cara, ele conhece a técnica da biodanza. Cara, olha só. Que eu já vi funcionar numa festa. Olha só. Eu vi ele aplicando, e não é biodança, é biodanza. Com Z. Que é místico a parada. Fala da biodanza, cara. Não, a biodanza é um pouquinho diferente, porque assim, não é um estilo de dança, né? Assim, na realidade... Um estilo de dança. É um trabalho corporal, né? É uma terapia corporal. É um poder, e esse poder você pode usar porque você quiser, é isso. É um poder Jedi. Não, é claro que eles usam música, é claro que você movimenta seu corpo e tal, mas ali a proposta é que você trabalhe as suas questões. Aí você pode trabalhar, é uma das opções, tá? Não é só isso, mas você pode trabalhar sexualidade, você pode trabalhar seus medos, suas inseguranças, coragem. Tipo teatro. Na verdade, perguntar se é mais como terapia ou mais como autoajuda. Funciona mais como terapia. É uma terapia, entendeu? Então é bem parecido com alguns exercícios que o pessoal faz no teatro pra ficar mais desinibido. É tipo, você começa a dançar, tipo, agora você está no seu útero. Vamos estar no útero, a dança do útero. Aí o cara se encolhe. Aí agora você está nascendo. Aí agora eu nasci, agora eu sou uma pessoa. Aí roda, tipo isso? Exatamente assim, mas tem coisas nesse sentido. Existem, porque assim, biodança você pode trabalhar qualquer aspecto, entendeu? Da característica humana. Aí o que vale é o que as facilitadoras vão trabalhar no dia. Elas escolhem o lá. O negócio tem... Cara, de verdade isso, velho? Isso, sério. Olha só, o nome de quem ensina a biodanza é facilitador. Você tá de sacanagem comigo. Quando é que a parada descamba pra putaria? Alguém me explica. Não, olha só. Não é putaria. Agora, é o seguinte. O que eu aproveitei muito da biodanza, no meu caso... Foi assim, foram duas coisas que eu... Na realidade, porque assim, eu comecei a fazer as aulas numa de, vou experimentar pra ver qual é. E o que eu tirei muito foi, primeiro, estar naquele momento presente 100%, entendeu? Naquela situação. Porque às vezes a gente tá numa festa, ou até a gente tá ficando com uma mulher e tal, mas a gente não tá 100% ali. Por exemplo, você tá com a menina, aí você tá pensando assim, porra, que horas eu vou sair daqui? Porra, eu tenho que pegar o carro, vamos pro motel, vamos pra não sei aonde, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então você tá ali naquele momento, deixando de curtir a presença dela ali no aqui e agora. Você tá pensando em outras coisas. Ou então você tá preocupado com o trabalho, ou com alguma coisa que você precisa resolver. Então, isso me ajudou bastante, no aspecto prático da coisa. E outra coisa que eu aprendi foi que as minhas palavras são muito menos significativas do que as minhas atitudes, do que os meus atos, do que o meu movimento corporal. O seu quadril. Exatamente. O que você quer num olhar, num gesto, num toque, é muito mais poderoso do que você falar. Então essas foram as duas coisas que eu aproveitei mais pra mim. No meu caso, eu usei pra pegar mulher. Por isso que o David tá me sacaneando, entendeu? Não, eu não tô sacaneando. Eu acho admirável você usar o poder que você aprendeu pra algo que, né? Porque o Dave me viu numa festa com uma menina. Agora, eu não percebi. Eu tava usando porque eu uso isso automaticamente. Faz parte de você. Era algo inacreditável. É mesmo? Você viu a mulher, ela foi perdendo o controle. Foi. Foi incrível. É só, funcione mentes fracas ou funcione qualquer... Não, não é nem um poder Jedi, não. Não, cara, você... Cara, na verdade, é bem parecido com dança de salão, né? Porque você... Eu fiz dança de salão também já. É, foi pouco tempo, mas você faz um convite, né? Pra pessoa. É. Se a pessoa quiser aceitar o convite, ela aceita o convite, ela segue contigo. Isso. Se ela não quiser aceitar, não tem como, né? É que nem o vampiro, né? Posso entrar na sua casa? Exatamente. Convite com olhar. Você, perfeito. Você quando você usa isso, você dá a oportunidade da mulher dela entrar na mesma vibe que você quer. Aí, o que acontece? Que é foda, assim, isso aí é dica pros nerds, tá? Eu já peguei mulher que eu e ela, assim, sem falar nada, tá? É porque tudo isso é com expressão corporal, com a coisa, como a coisa vai seguindo, né? Vamos chegar num momento absurdo aqui agora. A gente transou de roupa no meio da pista de dança lá. Olha o cara! Puta que pariu! Eu esqueci o... Jeans in my pants, famoso jeans in my pants. Toda a minha percepção estava focalizada no rosto dela, nas pernas, no corpo, nos braços, tudo. E ela aceitou o convite também de só prestar atenção em mim. E eu, na minha mente, a gente estava transando. E ela também. Ela depois que a gente conversou lá, num outro momento, num outro dia, aí ela falou pra mim, ó, você sabe que a gente... Fumando cigarro, né? E tudo. É, ela... Posso fazer um comentário? Claro. Assim, e de verdade, porque faz a ponte com aquela coisa dos animais. A sua descrição, ela parece muito a de um domador de felinos, ou de cavalo. Isso, encantador de cavalo. Exatamente, porque é exatamente isso, cara. Ah, eu fiz um convite e o parceiro respondeu de certa maneira, tipo, como se você não pudesse se comunicar e você tá se comunicando com uma... A linguagem universal, né? Da música, da dança. Não, acho que ele, no caso ele tá falando que é dos dois lados, entendeu? Uma... Mas coisa então, que... é dos dois lados. É uma coisa de sugestão e interpretação que a gente fez a ponte aqui com o lado animal, quando o homem tá tentando, né? Homem humano tá tentando se comunicar com o animal e tal, e ele usa de uma forma de comunicação que todo mundo entende, cai pra essa coisa realmente. No fundo, a gente ainda é animal e se você não tá falando, você tá falando... É sedução, pelo... Exatamente. Isso. Você tá seduzindo e pode até ser... É um relacionamento que dura uma dança, se for o caso, mas é uma coisa que começa... Exatamente. Tem o seu auge e depois tem o seu fim. Uhum. Mas a ideia, então, é você focalizar toda a sua atenção na mulher, entendeu? Na textura dela, no cheiro, no que ela tá, no que tá acontecendo, e esquecer de problema, de que segunda-feira você tem uma reunião, que amanhã você tem que resolver um problema, esquecer de tudo que tá à sua volta e jogar 100% da sua atenção em cima dela. Aí talvez seja isso que o Dave tenha visto, não foi, Dave? Eu não sei o que eu vi, cara. Eu não sei descrever o que eu vi. Na verdade... Olha, mas qualquer tipo de dança, o correto é você estar com a atenção focada na sua parceira. A questão é que a gente tem estágios de desenvolvimento. No começo, a gente está muito preocupado em saber fazer os passos. E a gente, muitas vezes, não consegue prestar atenção na música. E a gente, muitas vezes, dança fora do ritmo. Depois, você já sabe fazer os passos, você começa a prestar mais atenção na música. E você começa a acompanhar mais o ritmo agora, porque os passos já é uma coisa natural que você faz. E aí, o próximo estágio de desenvolvimento é você começar a prestar atenção na parceira, começar a atenção em quem está junto com você ali dançando. E o ritmo e os passos, o restante acontece de uma forma natural. E é nesse momento que você tem uma troca muito incrível com a pessoa que você está dançando. Exatamente. É. Eu tô vendo esse problema da biodança, mas pra mim, dança de salão, ela é assim. Ela é uma troca com outra pessoa. Né? E aí é o momento onde você vive na pista, você vive na dança, tudo que a dança pode proporcionar pra você. Se você misturar a biodança com o sexo tântrico, você fica 3 dias dançando sem tirar de dentro, né? Não, agora olha só, a biodança, ela tem vários outros aspectos. Eu tô falando do aspecto para o qual eu utilizei, entendeu? Isso. Mas ela tem vários outros, não é só isso não. Tem trabalho que você trabalha vergonha, você trabalha medo, não tem nada a ver com isso, entendeu? É um trabalho muito mais extenso e é uma coisa séria, não é putaria. Muita gente fica falando, ah, é putaria, não é, entendeu? O trabalho de biodança, ele trabalha muito o afeto. Então é muito mais fácil pra você que tá fazendo uma aula falar assim, ah, dá uma porrada ali nele. Tipo porradobol, né? Quem jogou porradobol no colégio? É ótimo, né? Todo mundo ri, é engraçado, é fácil bater nos outros. Agora, você elogiar, é muito difícil você fazer um elogio pra alguém assim, ainda mais alguém que você nunca viu na vida. Você fazer um carinho, sei lá, é muito mais difícil você fazer. Vocês estão percebendo que o Guga tá planejando, tá encantando todas as mulheres que estão ouvindo o programa. É! Ele tá fazendo isso, cara, olha aí. Ele tá jogando a sementinha do mal dele, cara. Não, o trabalho é esse. Não, a máscara caiu. Na verdade, esse Nerdcast é uma sessão de hipnose consciência coletiva. Com certeza. Que nego fala logo o que é putaria. Não é, cara. É um trabalho que você, muitas das vezes, você trabalha o afeto, que é difícil, cara. Na sociedade, ela tá mais acostumada em agredir do que fazer bem ao próximo, entendeu? Olha aí, verdade. Senão, olha, sou amigo das minhas facilitadoras, elas vão me matar, entendeu? Se eu... você quer que é uma putaria, é uma sacanagem, até porque seria mentira. É, né, eu também. Sei que tipo de amigo tu é das tuas facilitadoras. Que absurdo! Tem o lado da dança de salão respeitosa, de você tirar a mulher, de você conduzir a dança, de onde você não põe a mão na bunda, onde você não sai agarrando, onde não é permissivo, onde é o espaço pra você curtir a música, onde pra você se exercitar ali, de certa forma. Cara, e então, outra coisa, quando você é um cavalheiro e você aprende mesmo a conduzir uma dama, isso te dá uma vocês podem sacanear quanto vocês quiserem, mas isso te dá uma segurança pra você tomar decisões na tua vida mesmo, de mudar o rumo, sacou? Tá no meio do salão, você fala, não, pra cá não vou. Aí tu pega a dama e surpreende ela, você gira a dama, não é fazer firula que o Alexandre tava falando, é uma dança mesmo, uma parada instintiva. Isso é muito legal. E é uma coisa que faz parte da sociedade, cara, que a gente perdeu isso, infelizmente. No meio da dança, da condução, se o cara ele começa a fazer um passo, ele muda de ideia, a dama percebe a confusão dele, ela se atrapalha também, porque ele se atrapalhou na condução. E um líder, né, muitas vezes, se ele não fala, não demonstra com segurança os movimentos, as direções que ele quer dar, ele confunde todo mundo que tá ali sendo liderado por ele. Então a dança, ela é... Aí ela, outro cara vem desafiar ele, tipo a Matilha? Vou pegar no mundo corporativo, cara. Seu chefe, quando ele fala que a empresa vai numa direção, a equipe vai fazer isso, depois ela fala outra coisa, o primeiro comentário de todo mundo é o cara não sabe pra onde tá indo, né? E a dança, ela ajuda a desenvolver isso. Acho que a sociedade hoje, por falta de dançar, a gente tem tantos líderes ineptos, né? Tantos que não sabem conduzir as pessoas com quem vive, e a gente tem pessoas que acham que sabem conduzir às vezes uma casa, conduzir um lar, porque acredita que é na base da força, na base da porrada, na base de quem grita mais alto. E a dança, ela é uma cumplicidade. Se você forçar, né, um movimento que a dama não quer fazer, esse movimento, isso não vai sair. Então isso tem que acontecer de uma forma fluida, de uma forma natural, de uma forma sutil, e ela tem uma participação fundamental no processo, né? Você gira a dama, ela tem que completar o giro dentro do ritmo ainda, senão ela tira o casal do ritmo, né? Na dança de salão é a mulher que confere a graciosidade, a beleza ali da dança. Então existe uma troca de papéis, uma cumplicidade para o casal junto fazer algo bonito ali na pista de dança e efetivamente se divertir. Sem essa troca não tem a diversão, né? Tucano. Pois não. Tu já fez aula de lambada? Quando eu tinha 13 anos, tava a porra da moda da lambada tava estourando, né? E era aquela época que a gente ia pra festinha todo final de semana, né? Era a época dos trapalhões dançavam lambada sempre o final do sketch. Era a época da Rainha da Sucata, aquela hey, hey! Era a época da Rainha da Sucata. Era a época do Beto Barbosa. Beto Barbosa e Kaoma. Kaoma é aquele Kaoma. Que virou hit. E da tinha o Gypsy Pelotas, Kings, né? Que era maneiro. Gypsy Kings era maneiro. Gypsy Kings não é lambada. Não, mas dava pra dançar também. É, mas entendi. É só pra situar aqui, vai. E tinha o Malandrilso, amigo nosso, que era da minha sala e do Azaghal, que era o Daniel. Lembra o Daniel? Lembro. O Daniel, muito malandro, aprendeu a dançar lambada. E aí a gente ia pras festas e tinha uma hora que ele monopolizava. Ele dançava com 3-4 mulheres e fazia fila pra esperar ele acabar de dançar pra poder dançar, porque só ele sabia dançar essa porra. Olha aí. Aí a gente falou, porra, esse é o canal, hein, velho? Se a gente aprender a dançar lambada, a gente corta o monopólio. Aí a gente chegou nele e falou assim, e aí, meu irmão, e aí, essa parada de lambada? Aí ele chegou, não, na academia, equipe 1, tem aula de lambada. Eu fiz lá um mês. Aí foi eu e mais metade da sala foi lá pra a porra de lambada. Mas eu desisti na primeira aula, porque eu vi que não dava. Mas, cara, isso aí é uma coisa que falta. A galera acha que dança é um negócio simples, mas eu preciso, pra muitas pessoas, eu me encaixo nisso, precisa de persistência. Eu fiz 4 meses de aula de rockabilly, e eu demorei aí, quando eu comecei até começar a dançar no ritmo, eu demorei uns 7 meses pelo menos. Eu aprendi os passos, mas eu não tinha ritmo. Eu fiz um ano e meio de dança de salão, e antes do primeiro ano eu era tipo o terror, eu pisava no pé mesmo e era uma coisa horrorosa. Depois que eu comecei a entender a lógica do esquema, mas eu queria contar uma historinha pra vocês de lambada. Tive um envolvimento um pouquinho mais profundo com isso. Olha! Nossa, vocês. Quando a parada começou mesmo de lambada, eu namorava com uma menina mais velha. Essa menina, ela, tipo, era entusiasta da lambada, antes da lambada chegar no Brasil, já de uma parada que rolava na França chamada Zouk. E aí, quando a parada começou, tipo, eu falei, cara, ou eu entro na dança, ou eu tô fudido, né? Porque, pô, a menina é uma gatinha, mais velha que eu. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Eu era um pouquinho mais velho e que eu tocando. Aí eu falei, cara, vou entrar na aula. Aí eu entrei na aula lá no Jaime Arrocha, que é uma lá em Botafogo. Ah, Jaime Arrocha. Jaime Arrocha. aí, cara, e a minha namorada, ela era, tipo, top total. Então, tipo... Era quase lambaróbica. Não, ela era, tipo, ela fazia show, tipo, de lambada no Carecão com o Beto Barbosa. Era, tipo, 10 dançarinos, ela era, tipo, um deles, assim. Caralho. Era nesse nível, assim. Isso começou a fazer parte da minha vida de uma maneira bizarra, sacou? E eu falava, cara, tem que aprender essa porra. E aí, nerd, né? Mete um negócio na cabeça, cara. E aí, tu comecei sistematicamente e aprendi aquele negócio. Aprendi pra caramba. Aí, no final das contas, o que aconteceu? Adivinha, todo mundo adivinha. Tu fez o show com o Beto Barbosa. A minha namorada lambadeira me trocou por um cara que lambadeira. Tralho, lambadeira. Ficava, né, o cara, imagina, tão viajando juntos, assim, aquela. E aí, essa porra foi um trauma na minha vida, 20 anos, cara. Eu ouvi falar em dançar, ouvia falar em Kaoma, assim, chorando se foi, falava, caralho, essa merda, meu, filho da puta, sei que era lá. Aí, tipo, por 20 anos você não ouviu o Sidney Magal, é isso que você tá dizendo. Quando eu bebia e rolava de dançar, assim, rolava bebida e começava a dançar, eu mandava benzão, porque eu tinha feito aquelas aulas lá, né? Então eu tinha todo um background aí. Memória genética. Você é um nerd, você é um geek, mano, você tá dançando lambada? Eu falei, pois é, cara. Aí eu contava toda essa história que eu contei pra vocês. Mas, né, e aí, quando cara, você... Eu diria pra você que dançar é uma coisa muito nerd, porque o tempo que você tem que se dedicar, tem que persistir pra aprender bem, precisa de dedicação e persistência, é. Mas o nerd é um ótimo candidato pra ser um bom dançarino. Depende, porque tem gente que nasce com o dom, né, velho? O dom da dança, o gene da dança. Eu sou o cara com dois pés esquerdos, não tem jeito, assim. É o pior dançarino, mas eu fui na base da nerdice, da persistência mesmo. Mas, e aí, ó, 20 anos depois, eu resolvi fazer uma surpresa pra minha mulher, nosso casamento não tava tão bem assim, minha ex-mulher. E aí eu escrevi a gente na aula de dança de salão. Fizemos um ano e meio. Não deu nada certo. Foi uma cagada. Excelente. A gente tava separando 2 anos depois. Excelente conselho. Foi um ótimo conselho, né? Um ano e meio de dança de salão que eu fiz não ajudou a salvar meu casamento, não. Mas ele serviu, cara, maravilhosamente bem pra eu voltar, entendeu? Como se tivesse os meus 20 anos de novo, entendeu? Poder voltar à sociedade, voltar, entendeu? A ficar com pessoas, assim, mulheres. Então você veio aqui pra ensinar a gente como dançar separa as pessoas, cara. Segundo caso, você cara, dançar faz bem pra autoestima. Dançar deixa você mais magro, dançar deixa você mais relaxado, dançar faz bem, entendeu? Você é mais confiante, dança, como o Ednei comentou antes, né, cara? Exatamente. Mas comigo foi o contrário do Nick aí, cara. Eu comecei a fazer aula de dança só depois que eu separei. Tô namorando firme de novo agora, porque e a pessoa, a gente, as primeiras vezes, primeira vez que a gente saiu, a gente saiu pra dançar. Então foi a dança que me reconduziu de novo pra relacionamento, etc. Foi o contrário. Você sabe dançar, a mulher que gosta de dançar, ela vai olhar pra você diferente. Ela vai falar, pô, aquele cara sabe dançar. Ele não vai pisar no meu pé. Isso é maneiro, entendeu? Então abre um campo de possibilidades maneiro, entendeu? Ainda mais pros nerds, que nerd normalmente não sabe dançar. Então, nerd, aprenda a dançar, pega o joguinho, cara. A melhor parada pra aprender a dançar é o videogame. Então, manda bala. E tem uma coisa que tá no imaginário feminino, que é o seguinte: o cara que sabe dançar bem, sabe trepar bem. Elas fazem essa associação. Elas fazem, sim. É o que a gente tava falando, cara. Elas fazem. Nosso patrocinador, um abraço. O Nick tá falando de pisar no pé aí, uma das coisas que a dança me ensinou sobre a vida, né? Você pisar em você é comum, é costume, sim. Olha aí, as lições da dança. Dance your problems away, que nem o Kevin Bacon. Eu só queria perguntar a vocês que dançam, Ednei e Nick, assim, né? Mas o Guga também, mas eu vejo eles com uma coisa mais séria. Não entendo errado, Guga. O Guga é mais... Pô, o Guga faz uma parte fundamental. O Guga é o lado mais espiritual. Exato. Uma coisa menos finalista. O Guga é com grandes danças, grandes responsabilidades. Ha ha ha ha ha ha! quero saber se vocês, quando ficam zangados, porque a gente tá falando também da dança, é uma coisa alegre, mas quando você fica frustrado, você faz que nem o Kevin Bacon no Footloose? Pega um trator, né? E faz estica. Vai dançar pra Dance Your Anger Away, sabe? É. Tipo, dançar pra... Cara, a dança é um ótimo espaço pra extravasar todo tipo de emoção mais forte, intensa. E aí, tanto pode ser tristeza, agressividade, alegria. A agressividade é uma coisa, pra mim, funciona muito bem como um controle de agressividade. Nossa, eu vou lá, bebo um pouco, vou dançar, e aí eu danço bastante até ficar exausto. Mas você dança o quê? Flamenco quando você tá agressivo? Eu danço rockabilly. Não, eu fiz aula de rockabilly, eu sou monitor de rockabilly, porque eu danço é rockabilly. Olha, eu quero saber uma parada também. Eu quero saber uma... Live Dancing, famosa roda punk, entra no gênero dança? É dança de agressividade, Você entra no gênero dança, então eu danço há muito mais tempo que eu imaginava. Porra, então eu sou um dançarino foda, maluco. Quando eu entro na roda, para, todo mundo fica olhando. Que porra é essa, Brian? É, nos nossos tempos, lembra do gordão do Booyah Tribe? Lembro, lógico. Aquele cara era difícil de mexer, maluco. O cara estancava no meio da roda, cara, tinha que ter uma disposição pra mexer aquele bicho. Imitei muito ele depois. É que eu não tenho a cara de gordão do Booyah Tribe. Tem um show, um trecho do clipe, tem um show gravado aqui em São Paulo, onde eu tô lá no meio da roda de hardcore. Isso eu pensei recente agora. Você tem uma ideia, eu já entrei em roda no show do NoFX, até com a senhora Tucano. Olha que romântico. Jogou ela primeiro? Não? Jogou ela na frente, né? Ela envolta em meus braços, lógico. Olha, tocando... Aí, vocês estavam ouvindo outra música, né? Você bater cabeça ali no thrash metal, você entrar na roda de punk hardcore, é uma forma de dança. É uma verdade. Expressão. Então vocês estão dizendo que eu danço. Incrível. Dança. Porque todo mundo fala que, eu não... Não, eu tenho dois pés de concreto, de dwarf, e eu realmente não danço nada. Nada. A portuguesa sempre reclama. Fala, é impossível, é geneticamente impossível. O Atila tá aqui comprovando. É impossível dançar. Eu lembro de um certo casamento em que uma certa pessoa dançou pra caramba. Muito obrigado por chamar aqueles movimentos de dança. Pô, mas foi, cara. Mas foi, eu não sei qual era o seu nível etílico. O meu era alto. A melhor coisa do mundo quando você sabe dançar é um casamento. Porque você chega no casamento sabendo dançar e você é a alegria da parada, cara. Toda mulher vai querer dançar com você, entendeu? Então, eu vou no casamento recentemente, cara. Passou uma senhorinha aqui e falou assim: você dança bem, hein, rapaz? Ó. Mas o sorte que eu tava acompanhado, minha namorada, então não tinha o risco de virar o marionete de todas as senhoras que queriam dançar ali, né? Tava, eu sou porque ocupado. Também tem isso, também tem essa imagem, vamos lá. Tal qual o cara do violão no recreio, que era odiado por todos os outros caras, porque roubava todas as mulheres do recreio, né? O cara que sabe dançar na festa também é odiado porque não sabe dançar. É verdade. Porque ele chama a atenção de todas as mulheres. Mas olha só, olha como é o mundo. A gente pega o ensinamento do nosso amigo Tucano, que tá aqui. O Jack. Inclusive, Jack que assiste toda sexta-feira. O cara, o Daniel, sabia dançar. Era o rei da lambada. Era o Beto Barbosa do nosso colégio. O Tucano podia odiar o cara, mas não. Ele uniu forças com o malandro e falou: como é que você faz isso, cara? Porra, é muito bom. Mas foi engraçado, porque quando o Tucano começou a contar essa história, eu achei, tipo, a gente, pô, todo mundo lá. Você achou que ele ia pegar o cara na porrada, né? Eu achei que a gente, pra perto dele, ia falar meio soprano. Sabe, meu irmão, que porra é essa, meu irmão? Ficar dançando aqui, caralho. Fica na cara do cara e acabou. Cadê o fulano? Vambora. Vambora da festa. Mas quando você dança na festa, rola aqueles cutucões das mulheres acompanhadas nos seus respectivos e fala: tá vendo? Por que você não dança, né? É, por isso que aí o cara fala assim: porque eu trabalho. Aquele casal amargurado, sabe qual é? Sabe o casal que já foi? Já foi pro caralho. Porque eu trabalho de segunda a sexta pra sustentar essa porra dessa vez. Aí elas falam, meu, ele trabalha também, e aí começa a porra toda da briga. Aí seis meses depois o cara é corno. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Azaghal. Pois não. Saber dançar ou 2 centímetros de pau? Fácil. Apartamento legal. A gente foi no casamento de um amigo nosso recentemente, e aí tinha muito idoso nos convidados, né? Família e tal, da noiva. E aí ele chegou uma hora e falou assim: eu preciso do suporte de vocês na pista. Caralho, eu era padrinho do cara. Eu falei: puta, eu não posso, né, fazer essa desfeita. Aí fiquei lá, eu, que nem um boneco de posto, com os pés presos no chão, fazendo movimentos bizarros, e a portuguesa reclamando: olha lá, ele dança, por que você não dança? Olha, tem um estilo de dança maneiro. seu recalque bate nos meus movimentos e volta. Você... Não, não. O que aprendi é você pega a sua mão esquerda, coloca na nuca. Nossa. Aí de você quem? Pega... De quem? Na tua nuca. Aí você pega... Isso! Sua... Olha aí, tu vai deixar, Zagal? A tua mão direita... Na nuca dele. Não, faz, não, ele faz o que ele quiser. Nuca. Você pega a mão direita, segura o teu calcanhar. Sabe qual é? Seu calcanhar aqui em cima. Aí você movimenta essa perna que você tá segurando o calcanhar pra frente e pra trás. Você só pode fazer isso se você já estiver acompanhado, cara. É, exato. Exatamente. Essa é a antidança, né? A fase. Fazer, já fiz isso, é legal. É a fase da escrotização da festa. É quando já estão enrolando o noivo no tapete, tá ligado? Ou quando as pessoas estão bêbadas o suficiente pra achar que isso é legal. Ó, o copo de vodka ajuda bastante a dançar. Uhum. O copo na mão equilibra você e te dá um pouco mais de swing. É que nem o equilibrista. O lance com álcool é interessante. É, até mesmo quem sabe dançar, eu já vi pessoas que quando ficam bêbadas, ficam tontas mais facilmente e não dançam bem. E tem gente que se solta e, meu, vira um demônio na pista, bêbado. Olha. E não tô falando de dançar torto ou idiota. Meu, começa a dançar bem pra caralho. Ah, vira Fred Astaire. É, o álcool é um canalizador pra um espírito de outra dimensão. Então, tem uma história. Uma vez eu fui na casa da Matriz, no Rio, e foi a única vez que eu tive uma amnésia alcoólica leve, moderada. Foi aquela vez dos travestis, Dave? Não. Não. É fiadinha. Aí... Essa parte que ele esqueceu, né? Dos travestis. Era moderada porque eu tinha lapsos de memória. Mas... Então. Não, aquela que foi no teu aniversário. Não, não, não. Essa eu não esqueci. Essa eu lembro. Tu lembra? Não, eu lembro de tudo. A pior ressaca é a moral, né? É. Lembro que eu queria bater no vizinho, essa coisa toda. Nessa que eu tive a amnésia alcoólica, o amigo imaginário tava comigo e ele falou que eu enlouqueci. Que eu entrei na pista de dança, girei a mulherada, dancei pra caralho. Foi um inferno. E eu não me lembro de nada disso. Girou a mulherada. Sabe qual é? Dançar e pegar e girar assim. Ah, os dançarinos sabem. A mão por cima, assim. E, eu não lembro. Eu não estava lá. Era uma outra pessoa no meu lugar. Era o Azagul. É, talvez, talvez. O Azadance. Eu não sei. Era uma asa de águia, mano. Mas o amigo imaginário falou isso, que eu tinha virado Fred Astaire da Night. Caramba. E eu não lembro de nada. E eu não tenho ritmo nenhum, nada. Eu não consigo dançar. A parada que eu falei do copo de vodka, não necessariamente você precisa beber. É que você estando com um copo, você começa a fazer uns movimentos mais comedidos e bota a culpa que é pra não derrubar o copo, a vodka do copo. Sabe? Exatamente. O copo é quase como se dissesse assim, eu podia até estar dando uma rebolada a mais, mas pô, eu tô com um copo aqui, então exato, vou ficar, é isso, né? Isso aí. Entendi. São técnicas, né? E a pessoa nunca sabe o seu real potencial, né? Ela acha que você tá inibido pelo copo. Eu podia estar violentando essa pista de dança. Mas eu tô aqui tomando minha vodka, então... É, uma boa camuflagem pra falta de talento. Eu queria que vocês me dissessem, começando com o Jovem Nerd, qual o seu filme favorito que tem a dança? Tem a dança? Exato. Não precisa ser, por exemplo, meu favorito, minha dança favorita em filme, não é porque o filme é de dança, mas é a dança do gordo dos Goonies, o Shuffle Truffle. Porra, muito bom. Entendeu? Eu queria saber de você. Meu filme favorito com dança é Cantando na Chuva. É muito bom. É foda. O filme é foda, filme antigo, preto e branco, mas é inacreditavelmente foda. É a primeira vez que eu vi, eu fiquei surpreendido, cara. Não é? Gene Kelly é um monstro, mano. O cara é um destrói, mano. Vale lembrar também que a música depois ganhou uma versão dark e Laranja Mecânica, né? Muito bom. Caramba, é mesmo. Outro tipo de dança. Olha só, mas as pessoas tomam a cena do Singing in the Rain, que é a mais clássica, né? Como base, né? Mas não é só isso não, cara. O filme tem outras danças, sapateado inacreditável com eles, cara. É animal, cara. Um filme todos que... Todos esses filmes, né, cara, dessa época que usavam o recurso visual do sapateado, sim, no cinema, que era, sim, novidade, eram fodas. Fred Astaire e Ginger Rogers, cara, o casal mais clássico, né, do cinema. Demais. É muito bom, tem que agora, ver. Agora, cara, a minha cena favorita de danças é aquela do John Travolta e da Uma Thurman em Pulp Fiction, que a gente bota aquele dedinho no olho, sacou? Aquilo é muito clássico. O Batman já fez isso na década de 60, né? Você sabe. Nossa. Pois é. Já o dedinho no olho é do Batman. Dedinho no olho. Tem que ir pra fonte. Pra mim, é a cena de apresentação do Indiana Jones e o Templo da Perdição, aquela dança de musical em Xangai. Anything, aquilo pra mim é espetacular. Anything goes. Anything Goes. Do veneno. É, muito bom. Aquilo pra mim é espetacular. É legal porque é meio imaginativo, né? Ele faz um musical de Broadway enorme, exatamente, mas quando você volta pra realidade, ela tá naquele palquinho de bosta lá. É, muito sensacional. Spielberg, ele queria fazer um filme de musical, mas só que na época, né, comercialmente não era viável. Ele falou assim, eu vou botar uma cena no Indiana Jones, então, dessa parada. Eu achei muito foda, cara. Espetacular. Muito demais, cara. Ó, pra mim, melhor filme de dança é Salsa, o Filme Quente. É um pilha errada, cara. Eu acho. É um clássico. É ao lado de Highlander 2, né, cara? É. Você vai se perder nessa sua polêmica. Um dia você não vai conseguir mais distinguir a realidade dessa esculhambação, cara. Eu sou um cara autêntico que diz o que pensa, cara. Eu não fico é isso mesmo que as pessoas vão dizer. É isso mesmo. Porra, o Rob Ross era um ícone na época. Cara, puta, que ícone de merda. Cara, eu vou te falar, ó, eu tinha 10 anos de idade, saiu um filme que não era de dança, era de música, chamado The Blues Brothers, cara. E esse filme, uma cena fantástica, porra, maravilhosa, Jake Blues dançando Do You Love Me Now That I Can Dance, cara. Isso realmente recomendo pra todos os nerds, cara, que gostam de dança. Na verdade, minha cena preferida também é a do Pulp Fiction, mas tem dois filmes que tem a dança como background, nem tanto a dança em si é o enredo principal do filme, mas é o Cisne Negro, né, com a Natalie Portman, tem uma história muito interessante com a dança aí, com um pano de fundo. E Billy Elliot também, né? Que o pai queria que o moleque fosse boxeador e o moleque ia ser bailarino. Vive uma série de preconceitos, etc. Então, são duas histórias muito interessantes aí que tem a dança como pano de fundo. Eu, toda vez que penso em dança em filme, eu lembro de Perfume de Mulher, cara. Não sei porquê. Ah, é clássico. Espetacular. Posso oferecer um upgrade? Sim. Com a mesma música, meu querido Arnold Schwarzenegger no True Lies, cara. Ah, não. Aí tá. Olha aí. É a escola tucano de... Muito bom. A do Perfume de Mulher é uma clássica, porra. Aliás, a do True Lies, ele é meio que uma, né, uma referência. Por isso, qual que é a música que toca, não é Por Uma Cabeça? É. Aquele tango clássico. Vocês sabem do que fala essa música, né? Não. Fala sobre cachorro quente. Não, sobre corrida de cavalo. É mesmo? É, ele perde... A aposta dele por uma cabeça. Ah, é muito por lindo. Uma cabeça. Ah, eu nunca sei se você tá falando sério ou não agora. Não, tô fugindo. É por causa de Highlander e Salsa, Dança Proibida, que tu fica sem a porra da credibilidade. Eu sou um cara piegas. Quem sabe até saudosista. E eu tenho vários filmes de dança que eu gosto. Uhum. Tem, por exemplo, Teen Wolf. Lembra da dança do... Ah, não! a dança do lobisomem? Era maneiro. Tu nunca fez, Jovem Nerd? Não. Dança do lobisomem, na night. Não. Não, acho que é lembrança. Na matinê. Footloose é um clássico. Sim, Footloose. Ó, Embalos de Sábado à Noite, cara. Ah, é o melhor de todos pra mim. É, esse é muito clássico. Porque não só a dança... O John Travolta não sabia dançar antes de fazer esse filme. Ele aprendeu a dançar pro filme. Caraca, é mesmo? É, verdade. Impressionante. O filme tem todo aquele contexto da sociedade americana, crítica, blá, blá, blá, blá, blá. É, além de ter sido o último respiro do movimento disco, depois Sim. desse filme ele deu uma e acabou de vez. E tem toda a trilha sonora do Bee Gees, que é foda pra caralho, né, cara? É mesmo. É foda demais, cara. Mas, cara, mega e foda. Tem biodança do Guga naquela porra daquele filme, cara. Não, tem uma frase famosa de John Travolta aqui que ele fala. Ah, ele fala assim... Só porque elas transam com a gente, elas acham que podem dançar com a gente. É, uma porra assim. Ah. No fundo, um romântico. Uma referência mais lúdica, eu queria fazer as aberturas dos três filmes do Austin Powers, que é um grande musical com a dança louca, muito pause no ar enquanto ele tá pulando. Mas é muito maneiro as aberturas do Austin Powers com aquele hit anos 60, muito bom. Um filme que brinca com o nerd dançando também, que eu acho fantástico, é o Napoleon Dynamite. Ah, a dança clássica do Napoleon Dynamite. A dancinha dele, todo nerd pode dançar. Falando todo nerd pode dançar, cara, quem que nunca fez um moonwalk na vida? A gente não pode deixar de falar do Michael Jackson. Ele nunca tentou, né? Eu nunca fiz. Eu tentei. Não? Não? Ah, pô, ah, não é possível. Não. Tu sabe fazer? Não sabe fazer. Eu sei fazer, vou ensinar. É bem importante dizer uma coisa aqui antes. Você sabe fazer mesmo? Ou é tipo... sabe? Queijo tipo brie, não é? Porque assim, o moonwalk do Michael Jackson, a parada é impressionante. Ah. Isso é moonwalk. O resto é tipo moonwalk. Agora, olha só. Pela primeira vez, todo mundo falou, caralho, que porra é essa, cara? Todo mundo olhou e falou, que merda é essa que esse cara fez? Tem na internet a primeira vez que ele faz o moonwalk num programa de TV. Exatamente, é uma comoção. As pessoas... enlouquecem. Quem chamava Moonwalker, né? É, posso trazer uma curiosidade aqui sobre Moonwalker? Todo mundo chama esse passo do Michael Jackson andando pra trás de Moonwalking, quando na verdade esse não é o Moonwalking. Não? Não. O Moonwalking, na verdade, é aquele que ele sobe e desce parado no mesmo. Ele fica girando no mesmo eixo, subindo e descendo. Não, esse é dos músicos, irmão. Não é Moonwalking. Não é, cara. O Moonwalking, se você botar aí. Tem um documentário só sobre o Michael Jackson nesse quesito assim, da dança e a relação que ele tinha com os dançarinos dele, sem maldade. É, e aí ele explica isso, que o moonwalking foi um desses termos associados errados. Esse passo pra trás, que quem inventou foi um outro dançarino que trabalhava com ele, que trabalhou esse passo com ele, tem um outro nome. Só que nem começou a chamar de moonwalking. Moonwalking é um que ele fica girando, parado, com o pé sobe e desce, sobe, o corpo dele sobe e desce assim no mesmo eixo. Pode procurar aí. Tem um outro passo que ele faz, que era sinistro também, que ele inclinava o corpo pra frente. Não é esse? Não, esse é outra parada. O do esse filme é do Moonwalker, né? Isso, o Smooth Criminal, exatamente. Mas aí tinha uma técnica, ele tinha um gadgetzinho, um sapato que inclinava, que mantinha ele firme. Ah, pode me dar o sapatinho que for, cara. Não vai ter um sapatinho que me faça fazer. Ele engastava o pé num pino no chão, não era? Tinha um pino. Ele fazia no show isso, inclusive. Era muito foda. É, o Michael Jackson, ele é o caso do cara que era bom em relação à música, o cara era bom em tudo. Realmente era o único. Era bom cantor, bom compositor, bom dançarino. Ele não é bom em tudo, cara. O cara é foda pra caralho. Né? Cara, a gente tem que falar de outro nerd, cara, que é um cara muito foda, que é o Steve Wozniak, né? O Woz, cara, o criador da Apple, que participou daquele programa Dancing with the Stars, cara, pagando uns micos fenomenais, assim. O que você tá fazendo isso com ele, cara? Tá voltando. Tô aqui pra falar, cara. Ele é meu brother. Isso gerou uma piada genial no Big Bang Theory, né? Quando alguém tenta explicar lá pra Penny quem é o Woz, ela fala assim, eu sei quem é o Woz, o criador da Apple, qualquer coisa assim, né? Aí eles falam assim, como você sabe quem é o Oz? Ela, eu vejo Dance with the Star. É, exatamente, sensacional. É genial, a piada. Flashdance é um filme muito maluco, cara. É foda, é maneiro, cara. É um filme... Mas assim, você já assistiu com a ótica de hoje? Eu assisto sempre Flashdance, eu gosto pra caralho. Mas você já assistiu hoje em dia? Eu gosto. Jennifer Beals, cara. Foi o primeiro filme com mulher pelada que eu vi na minha vida. É mesmo? Esse é um dos grandes motivos. Aquela cena que a mulher tá sentada na cadeira e a puxa o negócio, cai uma água em cima dela. Eu queria entender se isso existe mesmo. Entender uma coisa... é uma loucura, brother. É demais, cara. Quando você tem 13 anos no cinema, isso é demais, cara. Olha só, eu queria entender. Caraca, você foi ver Flashdance no cinema? Eu fui, rapaz. Porra. Eu fui no Star Wars no cinema, então... Não, Star Wars é uma coisa. Você botou no mesmo nível Star Wars e Flashdance? Não. É cara mais velho, pô. Quando eu fui ver Flashdance, eu só queria saber de mulher, né? Já não tava nem aí mais pro R2. Cara, o Flashdance que a gente viu na nossa infância ou adolescência, ou no cinema, como o Nick Harris, é um filme completamente diferente do filme que a gente viu hoje em dia. Ah, é tipo um 9 semanas e meia de amor dançando. Exato. É muito mais libertino, cara. Na Globo não aparecia isso, que a Globo cortava. Aparecia, filmes, né? Peitinho. É, mas eu vi num videocassete. Sabe a parte mais chocante de todo do Flashdance? Aquela dança final, que é a dança mais famosa, que ela dá aquelas passinhas, what daquela corridinha, what a feeling, daquele salto. Não é ela, né? Não é a Jennifer Beals, cara. É alguém com uma peruca muito safada, meu irmão. Parada consagrou a mulher e é uma dublê. Mas é cretino, é uma sacanagem. Eu acho que é um cara, não é? É uma, se for um cara, é pior ainda. Aí é pra acabar com qualquer... Porra, aí é muito desperdício. O Flashdance, eu quero que vocês me expliquem uma coisa, porque eu nunca fui nesses inferninhos, entendeu? Ela e nem aí... era de inferninho. Tem um inferninho lá, olha só. O pior é que não foi mesmo, cara. É triste, é uma vida muito triste. Já foi os velhinhos fazendo sexo na headlight. Presta atenção, eu nunca fui nesses perninhas, eu não sei como é que é. A Jennifer Beals, ela é uma... Não, aquele bar que aparece no Flashdance... Ela dançaria na... Não existe no Brasil, não existe. Okay. Não, mas eu quero saber se existe, porque assim, teoricamente aquilo era uma casa de um strip club. As mulheres dançavam dança peladas. Sensual. Dança, não, depende. Depende sensual. Do estado. Então. Tem estado que não pode tirar calcinha. Mas aí tem umas danças que são... Nos Estados Unidos, isso. Mas tem umas danças que são muito conceituais, meio artísticas. Tipo, a mulher é presa num quarto com um estrobo tocado. Ah, eu quero sair. Tipo assim, tem uma coreografia. Aquilo mesmo não existe, né, cara? É, aquilo ali é meio artístico. O dono do strip club não vai perder esse tempo, cara. Montar com o palquinho, não vai. É isso aquilo, que eu queria saber. Aquilo é uma interpretação artística. Existe parada. Mas eu vou falar que um amigo meu foi no IBR e tinha uma mulher que dançava do teto, brother. Eu já fui no inferninho na PJ. Não, eu não. Um amigo meu. Um amigo meu já foi no inferninho na PJ, que a mulher fazia uma dança com vela. Ficava dançando com a vela, jogava a cera da vela. Eu já vi isso. Muito bom. Era legal. Bem legal. Ele disse que era legal. Ele falou. Disse meu amigo que era muito legal, né? Apagava a vela lá, né? Você sabe também. Sabe um filme muito... Assoprando. É. Já que vocês querem falar de strip club, o tradicional é o pole dancer. E tem academia de pole dance. Caraca, isso virou uma coisa... maluquice, cara. Nossa, é uma dança. Pole dance é um negócio que virou o novo fitness, né? Agora... É que dançava no teto, era isso, né? Ela segurava no pole dance e ficava, tipo, sapateando no teto, se segurando no pole dance. Caraca! Cara, essa parada do pole dance mostra como eu sou um visionário. Quando eu trabalhava no motel, eu fui reformar as suítes muitos anos antes de virar moda. Eu falei assim, tem que ter uma parada diferente nessas suítes daqui pra gente se destacar dos outros motéis. E todo motel tem piscina, tem sauna. Ninguém usa essas merdas. Sauna, sabe? Sauna no motel? Porra. Quem faz sauna? É, vai ficar espremendo cravo nas costas. Agora você imagina quantos anos passaram pelo pole que você colocou lá. Aí tem TV a cabo, cozinha internacional, né? Essa porra toda, né? Mas nenhum tinha o pole dance. E aí eu falei, eu vou botar o pole dance. E não existia uma loja de ferros de pole dance pra você comprar. Eu tive que criar. O pole, né? Você quer botar só o pole e espera que as pessoas dancem nela. E aí eu fiz, cara. Botei em todas as suítes do hotel, foi um sucesso. E depois virou a moda que é hoje. Começou lá! De uns 2 anos pra cá, você foi... Tem um monte de academia de pole dance. Começou lá! O pole dance no Brasil começou em São João de Meriti. Não, cara. Eu passei por uma situação delicada, que um colega meu, a namorada dele, isso tem um tempo já, começou a fazer pole dance, né? Exatamente nessa modinha e tal. E a mulher só falava nisso e tal. Na verdade, era amigo de um amigo meu, mas já andava direto. E aí ele chamou a gente, pô, cara, vai ter uma apresentação de pole dance e tal, da minha namorada, vamos lá pra apoiar. Impossible situation. Cara, exatamente. E eu me vi numa impossible situation, como diria o Azaghal. Falei, cara, se eu for, a minha visão da namorada do meu amigo, vai mudar. Vai se comprometer. Não importa o quanto eu batalhe, né, contra isso. Uma aí batalha falei... de 5 contra 1, é isso? Mas olha só, existe um novo estilo de música que eu acho muito, muito legal, que gera danças maneiras, que é o dubstep. Quer dizer, novo, né? Existe desde a década de 90, mas agora que virou modinha, o dubstep. Ah, e aquelas músicas com aquele baixo porrada, né? Uma coisa meio eletrônica. Como é que é? Como é que é? Repete pra gente aí o efeito. Isso... Tem um vídeo na internet de um cara chamado Pumped Up Kicks Dubstep, né? Se você procura, tem 97 milhões de views quando estamos gravando esse programa. É um cara, maluco, que ele dança essa porra. Eu espero que ele tenha ativado a monetização do vídeo dele. Mas ele, cara, é uma forma, é tipo assim, é absurdamente foda, que ele parece um robô, ele entra em câmera lenta, ele volta. Parece que é um boneco 3D que tá fazendo umas animações bizarras, mas o cara tá na... É bizarro, cara. Vocês têm que ver, cara, vocês têm que ver, é um vídeo espetacular. Qual o nome de novo? Pumped Up Kicks. Cara, outra coisa que a gente não pode deixar de falar é naquele vídeo Evolution of Dance, né, cara? Oh, que... um foi por muito tempo o mais visto no YouTube. Porra, né? Muito, muito visto, cara. E realmente foi uma parada icônica, né, realmente. Música eletrônica, até o shuffle, que é aquele passinho de pisar e arrastar o pé, eu fico vendo vídeos e vídeos e vídeos disso sem nem curtir a música ou a dança. Mas é muito louco. E Street Dance, cara, que é um negócio mega louco também, de você ficar procurando vídeos no YouTube Street Dance. Fica caraca, olhando você lembra dessa época do Street Dance no programa do Gugu? Tinha os trios, os quartetos que dançavam Street Dance, jogavam purpurina na mão. Era maneiro, curtia. Vem cá, Ednei. Ednei, você sabe dançar a dança do robô? Roboto? Ou ela é... qualquer um pode aprender? Cara, obrigado, Mr. Robô. Pelo menos os passos do robô que a galera faz por aí, bêbado, pode fazer. Mas como os caras fazem Street Dance, nem de longe. Aí se a gente vai pegar no mesmo negócio do Moonwalk, né? Tipo robô, é fácil fazer. É porque tem umas dancinhas assim que surgem de emergência, né? Todo cara que não sabe dançar, quando posto em uma situação tensa, ele puxa do bolso. Puta, qual o meu move aqui, né? E aí a dança do robô é uma, né? A dança mas a dança do robô, a galera só puxa do bolso em filme, cara. Eu não vi na prática, no final. Cara, tu puxa a dança do robô, música lá, o cara puxa a dança do robô. Não puxa, cara. É que nem no Footloose que o Kevin Bacon ensinou pro amigo nerd a dançar break. Tu não vê o cara sair com ninguém naquela festa. Sabe um filme maneiro de dança que ninguém pensa que é filme de dança? Quer dizer, é mais ou menos. Tem a dança no final. Que é o Silver Linings Playbook. O Lado Bom da Vida, que deu o Oscar de melhor atriz para Jennifer Lawrence. Muito bom. Ah, nossa, o Jovem Nerd vai longe. Ele se prepara. Vai longe pra trazer a Jennifer Lawrence. A cena de dança no final é espetacular, cara. Jennifer Lawrence é espetacular. Você acha que vai ser uma parada fodástica? E não, e cara, é aquilo. Pô, cara, a cena dos lêmures dançando em Madagascar também é fodástica, cara. Ah, não, cara. É muito boa essa cena. Não, mas essa cena é muito maneira, cara. Não é, cara? Muito bom, esse filme é bom, cara. E é com a Jennifer Lawrence. E o filme Striptease com Demi Moore. Cara, é igual a nova trilogia Star Wars. É bonito de ver, mas o conteúdo é uma merda, né, cara? Mas vocês apoiam o striptease tanto de homem quanto de mulher? Para o apoio homem casado? De mulher, né, cara? De mulher? Não, digo assim, você fazer pra sua esposa ou pra sua namorada, ou etc. Caralho, faz isso. Polêmica, polêmica. Sim, cara, não, sim, ué. Eu apoio, cara. Quem quiser, faz a parada, pô. Sim, mas vocês. Não, a única coisa que eu faço é o helicóptero, o resto. É um sedutor. É um pirocóptero, né? É um sedutor, né? O cara que não faz striptease pra mulher dele, depois ela vai no clube das mulheres, ele não pode reclamar de porra nenhuma. Pois é, né? Ela não tem em casa, ela vai buscar fora. Mas é porque assim, vocês curtem o striptease, a performance, que eu acho engraçado, eu não consigo levar a sério. O striptease? É, eu tenho esse problema, entendeu? Cara, aí depende do jeito que a pessoa faz e tudo mais, né? Eu acho que aí um tem que entender o ritmo. É da o lugar que você tá frequentando, cara, eu acho. Não, não tô falando. Você tem que lugar assim, mais sérios de striptease, não, mais focados. Falando assim, namorada resolveu fazer, entendeu, pra mim. E aí eu não consigo entrar no clima, eu acho engraçado. Sabe qual é o seu problema? Eu sei qual é o seu problema. Fala o meu problema. A sua namorada, assim, por favor, feminazes e tal. Mas a sua namorada, ou vamos genericar pra ficar mais fácil, o namorado ou a namorada da pessoa que está recebendo o striptease, ou no seu caso a sua namorada, já está garantida. Sabe qual é? Exatamente. Aquela sedução, aquele momento de revelação, o que eu mostro, o que eu não mostro, whatever, você já viu. Você sabe que no final ela vai tirar tudo mesmo. Essa que é a parada do striptease, entendeu? Exatamente. O striptease que você vê no inferninho, nos lugares que o Jovem Nerd diz que não frequenta. Eu tenho um exemplo perfeito. Lembra do programa Coquetel com o Miele? Tá, eu sim. Lembro. Exemplo perfeito pra quem tem mais de 30 anos. Isso, pra quem não tem. Pra quem tem menos de 30 anos, procura na internet. Eu lembro da musiquinha, você lembra? Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Olha, esse foi um exemplo de ritmo e perfeito. Cada um cantando num diferente. Mas tão olha só. Sincronizados quanto um Jäger. No final do programa Coquetel, tinha um striptease. Só que a mulher nunca fazia o striptease até o final. Ela sempre se escondia e não mostrava nada, no final das contas, lembra? Mas você assistia o striptease do Coquetel sempre e você não ficava na gargalhada. Você tava nervoso, tenso pra ver o que ia acontecer, entendeu? Essa é a diferença. Cara, mas aí a pessoa tem que aprender a surpreender, cara. Se a menina vai, por exemplo, com a mesma roupa de sempre, ela pode estar embaixo de uma roupa, sei lá, do vestido normal que ela tá acostumada a usar, e tá, por exemplo, com uma cinta ali de um corcelete embaixo. E aí você porra, tá esperando. Regina, você falou isso agora, me viu umas paradas na cabeça, velho. A surpresinha, né? É de como surpreender aqui. Tem tem como, por exemplo, a mulher surpreender de uma forma erótica, entendeu? Sei lá, você não tá acostumado a ver seu namorado de cinta liga. E aí, de repente, quando ela tira a saia, ela tá de cinta liga, né? Só você fala, uou. É. Daí não era o que eu tava esperando. Ou ela tira e tá com uma tatuagem gigante de dragão que você nunca tinha visto. Caramba, só traz a pessoa apagada. Seria surpreendente. O Afonso ia parar de rir rapidinho. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What did you say to vocês? Da banca, como diz o Afonso. Qual é o estilo de dança que vocês mais gostam? Vocês não precisam necessariamente saber dançar, mas que vocês acham, puta, que foda isso. Pra mim, obviamente, é dançar rockabilly, né, cara? É o que eu aprendi a dançar, é o que hoje sou monitor de dança e é o que eu faço pra desestressar, pra acalmar. Eu já vi essa palavra várias vezes. O que é rockabilly? É um rock, cara, rockabilly com... Rockabilly nasceu de uma fusão do rock and roll com o hillbilly, que era a música country lá. Era uma primeira variação vindo aí do rock and roll, lá no começo da década de 50, e a música mais famosa aí de rockabilly de todos os tempos é a Rock Around the Clock, do Bill Haley. Diz a lenda... Ah, peraí, mas essa música do Bill Haley é aquela clássica, né? É. Rock, rock, one, rock. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o'clock. Isso é rockabilly, não é rock? Não é o primórdio do rock? Eu sou rockabilly. Caraca, de onde veio isso, cara? Essa não é a primeira música do rockabilly, mas é a música mais famosa, né? Rockabilly é rock, né, cara? Rockabilly é rock. É. Vem cá, seria uma referência boa seria o Grease, o filme Grease com Travolta? Grease é maneiro. Isso é rockabilly? De certa forma, sim. Eu sei que eles botam, às vezes, uma coisa mais pro lado musical mesmo, mas tem muita coisa de rockabilly ali, não tem? Tem um pouco. Agora, é rockabilly hoje, quando a gente dança, então é muito mais... influência de Stray Cats, né, que é o neo rockabilly, né. Mas então é coisa antiga, não é coisa nova. Não, rockabilly é dos anos 50, cara. Ah, tá, entendi. Você é instrutor? Sou um monitor de dança. Né? Nas aulas de dança, tenho um professor e eu ajudo a, completar, que faltam sempre homens, e dois, ensinar ali alguns detalhes da condução, né, de manter o braço firme, sobre o passo, ele ensina os passos, e nós monitores a gente vai ensinando os detalhes ali do desenvolvimento do passo, que o cara fez certo, fez errado. Né? Olha o facilitador aí, ó. O monitor é um facilitador da aula de dança. Né? Aí, olha aí. Mas ele ensina o braço firme, né, Guga? Diferente. Postura, né? Porque às vezes o que acontece? Na hora que o cara tá ensinando um passo, o professor faz ali o passo a passo, depois mostra como tudo aquilo ali se conecta, e às vezes o cara não... Putz, meu, eu não entendi. Eu vi o cara fazendo ali, eu não tenho essa desenvoltura corporal, como é que é? Aí você fala assim, não, cara, faz assim, às vezes acontece, às vezes, casal que vai fazer junto dança, você vira mediador, né? Porque a menina sempre fala que o cara que tá errado, não, você que não sabe fazer. E aí você vai lá, pega ela um pouquinho também, faz a dança, fala assim, na verdade você precisa com o braço mais firme. Mediador, antigamente isso tinha outro nome, né? Você corrige os dois ali e mostrar que os dois podiam melhorar um pouquinho, aí o passo aí mais fácil, geralmente acaba a briga, mas muito casal a gente sugere na aula de dança que os casais façam rodízio também, né? Porque como é que na aula? Você não chega e dança com o mesmo para a aula inteira. Ensina um passo, aí faz o treino, passo, rodízio. Você não aprende. Rodízio, porque você fica dançando sempre com a mesma pessoa, você fica pegando mesmo vício e tal, e não aprende nada. Exatamente. Começa aquela coisa, a pessoa pisca de um jeito, torce para um lado, requebra aquele, você já sabe que vai fazer tal passo. Ela sempre finaliza o passo de uma maneira, ela começa a pegar uns vícios, e aí você fica viciado no jeito daquela pessoa dançar. Você não aprende de verdade. Né? Então a gente recomenda mesmo casal fazer rodízio. O amigo meu que fez a minha tatuagem, ele tem uma banda de rockabilly, e ele e a esposa dele vivem o rockabilly na vida mesmo, tipo, eles só andam com as roupas do estilo, não, aqueles vestidinhos, as tatuagens no esqueminha. Eu acho um estilo muito foda também, cara. É, eu só danço, eu não vivo o estilo, né, mas tem gente que realmente vive o estilo, cara. É, os carros. Só costeta, topete. Exato. Usa roupa dos 50 o tempo todo, coleciona coisa dos anos 50. É maneiro, cara, eu acho maneiro. Cara, o meu ritmo favorito é um pouquinho mais, ele vai mais longe do que isso, ele vai para os 30 anos 40. Na verdade, quando eu entrei na aula de dança de salão, eu comecei a fazer na mesma aula você fazia samba, bolero, que é aquela dança antiga lá, que você dança juntos, e swing, que pô, você pode achar que é sacanagem. É, olha só. Swing, né? Você pode trocar de parceira, né? No swing, é, né? Já tava, ele já tava falando de trocar de parceiro, já tava soltando o veneninho dele ali. Ele tá com confusão aqui no Rio, swing é chamado de soltinho, né? Cada um pro lado, né? Todo mundo soltinho. Ninguém de ninguém. Quando eu descobri esse swing, esse soltinho, era uma derivação de uma dança chamada Lindy Hop, que é uma dança que o pessoal dançava, aquela que eu falei pra vocês, que jogava a galera pra cima, jogava a mulher pra cima, mulher passa por baixo da perna, e isso era tocado com, era dançado com músicas dos anos 30, 40, de Big Bang. Isso tem naquele filme Top Secret, lembra? Top Secret, fantástico. Ali é um rockabilly misturado com essa parada aí. Swing. Tem o West Coast Swing, tem muito espaço que você pode usar no rockabilly, e o rockabilly tem muita coisa dada do Lindy Hop também. Exatamente. Então, na verdade, tem uma conjunção grande aí de tudo. Então, a diferença que tinha, não sei, swing do Rio como se aprende, mas o West Coast Swing, ele tem uma coisa de você dar uma, no meio da música, das paradas, dar uma requebrada, dar uma mexida, fazer uma graça também, né? É uma coisa mais solta, talvez por isso que tenha recebido essa tradução de soltinho aí, né? Exato, é uma coisa, mas tipo, se você aprende a dançar esse soltinho, você já aprendeu a dançar um monte de outras danças, daquelas que o Azaghal tá falando, que gira a dama no salão, tu aprende nesse escândalo, porque os passos mesmo de girar a dama, jogar pra lá, enrolar, pegar aqui, soltar ali, isso é tudo igual. O meu estilo de música favorito, na verdade, é heavy metal, mas o estilo de dança que eu mais admiro é o sapateado, cara. A gente é, muito bom. Falou aí. Assim, qualquer tipo de arte que a pessoa faça com os pés, eu também não curto muito futebol, não acompanho futebol, mas é um dos esportes que eu mais admiro, porque você tá fazendo coisas ali absurdamente artísticas. O natural seria você logo botar a mão pra tentar fazer, né? E aí você acaba indo com o pé. Então, sapateado é isso. Você faz um ritmo ali, uma pequena bateria, uma percussão com seus membros menos articulados, né? Entre a mão e o pé. Sabe qual é o que eu mais gosto? A dança flamenca. É maneiro. Que é uma variação, né? Um encaixe no sapateado do Afonso. Isso. Que eu fui em Sevilha e a gente foi ver um show de flamenco. E é uma parada inacreditável de se assistir ao vivo, cara. É? Que a energia da parada, assim, é inexplicável. Você vendo ao vivo um show de flamenco, uh-huh, é muito diferente você assistir ele na televisão, ou o que seja. No momento do show, né? O show de flamenco clássico é com violão e as pessoas cantando, né? Aqueles violões, guitarra espanhola e tal. 3, 4, 5 caras no palco, tocando violão. E o violão, as castanholas e o pessoal batendo palmas. Olha aí. Então tinha um momento do show que tava os caras tocando violão, as mulheres tocando castanhola e o resto do pessoal batendo palmas. Batem palmas de uma maneira muito específica lá. Que é um placa, placa, placa, placa, sabe? É muito maneiro. E o cara dançando. Meu irmão, no final da apresentação dele, só estava ele. Todo mundo já tinha parado de tocar os seus instrumentos, ou bater palma, ou cantar. Só que você tava tão envolvido com a dança do cara, com o sapateado do cara, cara, que você nem tinha percebido que os outros tinham parado. Porque ele tava dançando e fazendo música com os pés, cara. E acho que estava fazendo tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, negócio assim. Era, né? Inacreditável, cara. É uma dança que é foda, cara. Assim, não tinha uma mulher que fazia essas castanholas no Jaspion, lembra? Uma inimiga do Jaspion? Graças a Deus eu não lembro, cara. Ela tinha as castanholas, ficava lamba, lamba, legadamba. Ela falou tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. O Solano falou do sapateado, na verdade eu lembrei do Lord of the Dance, cara. Muito foda. Olha aí, Lord of the Dance. Não é a mesma coisa que o River Dance, né? Não. Aquele irlandês, né? Que eles ficam também sapateados. Ah, mais ou menos. Mas acho que é uma parada, é. É um derivado, né, cara? Foi interessante que eu falei do rockabilly, o Nick falou do swing, que tem uma conexão aí, ele falou do sapateado, você falou do flamenco, River Dance, tudo tem uma conexão aí, né? Não, falei do Lindy Hop, pô, não me escolhe não. Qual é, Nick? Assume que tu gosta de swing, cara. Tá bom. Porra, exatamente. Eu tô te dando uma força aqui, cara. Ninguém tá te julgando, Nick. Mas o West Coast, eu falei, legal, cara, essa mulher gosta de dançar, eu danço qualquer coisa, cara. Não tem parada. Aí, Nick Ellis disponível. Ah, meu Deus. E o twist, hein? Come on, let's do the twist. Não, tem a ver com rockabilly, né? Também tem. Rodar a mulher pra lá e pra cá. Tem a ver também. Não é isso? Sim. Vem cá, vocês não acham que... Coduro. E o Coduro? Coduro é legal, né? Vem cá, vocês não acham que essas danças assim têm nível de envolvimento menor com a parceira? Porque, pô, rockabilly, twist, essas coisas ficam muito longe. Vocês não acham ou não? Nada vai se comparar a dança. Eu preciso confessar uma coisa antes de... O quê? Eu já dancei cancã, gente. O quê? Puta que pariu, cara. Cancã? Cancã das mulheres com os vestidos? As mulheres, vestido de mulher e tudo. Mula ruja. Puta que pariu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.